Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje o nosso programa é de 1125 e hoje é comemorado 203 anos da independência do nosso querido Brasil. Bom dia, Jorge Reis. Isso, bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos vivencianos. Mais uma vez vamos entrando no ar com apoio de WS, Peças e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, depósito do seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para a sua água. Agradecemos também aos centros espíritas que nos apoiam, que são a AME, a Casa do Caminho, o Anjo Ismael, o Jefa, o Luz e Vida e o Paulo de Tarso. Lembramos também do apoio do Grupo Musical Castelã e das Tendas de Umbanda, Mãe Maria e Pai Jeremias e Vó Catarina. Todos que nos apoiam e mantêm aqui o nosso programa Vivência Espírita no ar. Hoje o nosso convidado é o nosso irmão Edson Figueiredo, que vai falar sobre o caminho. Vamos ver que caminho é esse, né? Está aberto o caminho, né? Porque se o tema é caminhos, né, Rui? É, o caminho... Precisa ver se tem volta, né? Isso, os caminhos. Então, o caminho pode levar para a gente para qualquer lugar. Vamos ver que caminho que ele vai levar a gente hoje aí. Vai traçando o seu caminho aí para a gente perguntar para ele. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. É daqui que a gente vai para lá, né? Uhum. Então, só basta estar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos vivencianos. Vocês estão aí escutando a gente aqui direto do estúdio Chico Xavier, em São José dos Campos. A gente já deixa um alô aqui para as rádios, para a Rádio Vivência Espírita, que estão escutando, a Web Rádio Sementes de Amor, de Mato Grosso, né? Campo Grande, Rádio Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e São Francisco, da cidade de Tobias Barreto, Sergipe, que retransmite a gente aqui pela rádio e online pelo YouTube. A gente tem a Web Rádio Sementes de Amor, o Recanto da Prece Euripes Barçanufo, ali de Campo Grande também, Mato Grosso do Sul, e a Web TV Espaço Espírita. Além de vocês que estão escutando a gente aí pelo YouTube, a gente já deixou aqui a enquete. Você se sentiu amparado pela espiritualidade em um momento de grande dificuldade? Então deixa aí, se você já passou por um momento de dificuldade e se sentiu amparado pela espiritualidade, passou aí por um caminho de problemas aí e com suporte. Lembrando que a gente está com os telefones abertos aqui do estúdio, telefone 12-3921-3009, então vamos colocar o Tião lá, vocês estão vendo o Tião lá fora, vamos pôr o Tião para trabalhar. Então ele está ali esperando a ligação de vocês, então ligue 12-3921-3009 que a gente vai sortear um livro no final no final do programa aqui, a gente sorteia o livro, tá? Então para quem disser que quero participar do sorteio, tá? Então tem que ligar aqui pro Tião e falar, quero participar do sorteio, ou enviar a mensagem pelo WhatsApp, que esse número que vocês estão vendo aí na tela também é o WhatsApp, tá? Então DDD 12-3921-3009. Carlinhos, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Edson Figueiredo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, Silvio, que ficou em casa resolvendo problemas hoje. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu tenho faltado aqui ao trabalho de responsabilidade, porque eu estou ainda com a influenza que não vai embora. Nossa, tá perigoso, tá barato. Viu? A desculpa que eu tenho para não vir, né? Porque o Jorge disse que eu tô querendo ir embora. A última vez que ele veio com influência aqui, ficou foi até com, os convidados, foi tudo com Covid. Então, por isso é que eu não tenho aparecido depois dessa. E o legal que... Interessante que foram evangélicos, né? Então, que isso. Eram evangélicos que teve aí, né? Saíram daqui com o Covid. Oh, gente, não é perseguição contra o evangélico, não. É o que eles estão falando, que eu passei Covid para os evangélicos. O que nós sentimos muito foi o café, viu? O Silvio aprendeu a fazer café agora, no finalzinho. Eu queria agradecer. Mas o do Carlinhos é fluidificado. Grande, fluidificado. Que nos deu esse livro, Palavras que Tocam a Alma, psicografia de Isadora, mensagem de Isadora, Espírito Diverso, que o Luiz Fernando psicografou com grande amor e carinho e nos deu um de presente para nós lermos no decorrer dos domingos aqui também. Mas hoje eu vou ler uma mensagem ainda de Virtudes e Valores de Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. Resiliência, o item 41. Quem supera obstáculos demonstra resiliência. Sabe encarar as mudanças enfrentando resistência. Lida com dificuldades com coragem e eficiência. Queridos vivencianos, que possamos nessa manhã abençoada envolver o nosso querido irmão Edson Figueiredo, que vem nos falar sobre No Caminho do Bem, à luz da doutrina espírita, e que possamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós e responder às perguntas dos vivencianos que hoje devem estar afiados para fazerem os questionamentos. Que possamos, Senhor Jesus, nesta manhã abençoada, acalmar os nossos corações, respirarmos profundamente e buscarmos nesse instante o religar junto à espiritualidade maior, a fim de que possamos agradecer ao Pai pelo dom da vida, por nosso corpo perfeito, por tudo que temos, pelo que somos, e por esse domingo abençoado onde vamos estudar um pouco mais dessa doutrina redivivo de Jesus, que possamos levar em nosso cotidiano, fazendo a nossa reforma íntima, procurando nos tornar hoje um pouco melhores do que fomos ontem. Agradecemos a todos aqueles que nos acolhem em seus lares, pela generosidade e amor com que nos acolhem, e que possamos devolver-lhes esse sentimento em chuvas de luz, de amor e de carinho, para que possamos estar em perfeita sintonia com todos esses irmãos vivencianos. Agradecidos mais uma vez, nós vamos ler um Pai Nosso do nosso querido Monsenhor José Silvério Onda, Jorge Onda? Horta, né? José Silvério Horta, que é um Pai Nosso, psicografado por Chico Xavier. Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos nesse mundo de escarcéu. Santificado seja, Senhor, seja teu nome sublime, que em todo o universo exprime ternura, concórdia e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade. Na estrada da redenção, cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos do mal, dá-nos o pão do caminho, feito de luz no caminho, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de iniquidades e de dor, e auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem distantes do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro, distantes da tua luz. Que o nosso ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de teu amor. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Tema do dia. Tema do dia. O tema do dia de hoje será o caminho. E para desenvolver esse tema, nós estamos aqui com o Edson Figueiredo, que é voluntário do Chefe e também do Pequeno Templo da Fraternidade. Há muito tempo ele trabalha dentro da doutrina espírita, é um incansável voluntário das nossas casas. Bom dia, Edson Figueiredo. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Carlinhos. É a idade mesmo. Bom dia, realmente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sebastião, né? De vez em quando acontece isso, né? O pessoal brinca comigo, mas é realmente para chamar atenção, né? É uma tática. O Rui falou do Edson, mas o Edson também é do programa aqui, né? Porque ele some, mas o Edson faz parte do nosso programa. Eu lembro quando nós começamos que o Rui teve fazer a cirurgia de ponte de safena. O Edson que assumiu aqui a batuta e ficou um tempão com a gente, depois o Rui saiu, depois eu acho que ele arrumou um emprego melhor em algum lugar e foi embora. É brincadeira, né? Mas é bom dia a todos que nos assistem de alguma forma, de alguma maneira. Nós estamos aqui um pouco para falar do tema No Caminho. Legal. Então, Edson, o que que significa o caminho? Porque tem vários caminhos, né? E a gente vê que é muito vasto esse assunto, o caminho. Realmente, em primeiro lugar, eu também quero agradecer aqui o ambiente aqui, né? Só quem vem aqui para o programa que conhece esse ambiente, que é de alegria, é bem descontraído, né? Cafezinho toda hora, aqui também é uma maravilha. Quando tudo funciona... Quando tudo funciona, né, Rodrigo? Então, na verdade, o tema que veio para mim foi esse No Caminho. Eu não digo que eu fui importunado, né? Nem assediado. Alguns amigos espirituais que já passaram por nós, já tiveram aqui até no programa aqui, começaram a falar, não, você tem que falar no caminho. Mas do que eu vou falar no caminho? Coincidentemente, eu estava na preleção que eu ia fazer, muitos chamados e poucos escolhidos, que eu fiz no Jefa. Que é muito interessante. Por quê? Porque quando eu preparava para a eleição, me veio uma música que eu via quando eu morava perto da igreja, na igreja São Sebastião, na Vila Industrial, aqui em São José dos Campos, que é a música chamada Vocação, do Padre Zezinho, né? Que tem um trecho que fala: a decisão é sua, a decisão é sua, são muitos os convidados, mas quase ninguém tem tempo, né? Aí aquilo ficou martelando em mim. Né? A decisão é tua. Essa música são muitos, chama Vocação. Ela tem uma vibração muito intensa, porque ela nos desperta, nos alerta. Que o mundo está aí, nos convidando para tudo quanto é tipo de caminhos, tudo quanto é tipo de andanças, né? De aprendizado. Mas será que nós temos ciência, né, do que nós necessitamos realmente? E aquilo ficou em mim. E, coincidentemente, ainda, uma amiga me enviou uma mensagem falada sobre um trecho do Evangelho de Emmanuel, que ele fala sobre o caminho, não é? Que ele fala sobre assim, o que, que nos leva a sair fora do que a gente aprendeu como conhecimento. E aqui ele ficou, eu falei, não, então tem que ser no caminho, né? Será que eu estou no caminho? Aí eu comecei a perguntar a mim mesmo, será que eu estou no caminho, né? Será que eu entendi, né? E aí me veio outro amigo, né? Que é o Allan Krambeck. Aqueles que conheceram o Allan Krambeck aqui da cidade, deu início aqui em São José do curso de Filosofia Espírita, após fazer esse curso na Federação Espírita de São Paulo. Amigão nosso, né? Participou aqui do programa muitas vezes. E aí ele veio uma mensagem assim. Edson, eu, enquanto encarnado, falava que vamos destruir para aprender a amar, né, na filosofia. Mas realmente é aquilo que o Espírito de Verdade falou. Amai-vos e instruí-vos. Porque o conhecimento nós já trazemos de alguma forma. Nós precisamos desenvolver o sentimento, né, de afetividade, de amizade, de solidariedade, de fraternidade entre os povos, entre as pessoas. E aquilo ficou muito forte. E, de repente, veio uma seguinte frase que eu até anotei aqui. Será que fomos nos tornando mestres em conhecimento? Aquilo me pegou fortemente. Será que estamos nos tornando mestres em conhecimento? Aí eu comecei a avaliar a minha andança, a minha estrada, o meu caminho. Falou, quantas vezes será isso verdade, não é? Que nós nos dedicamos, às vezes, a muito conhecimento, disputamos conhecimento, quem sabe mais, quem sabe menos do Espiritismo. Gostamos de falar de muitas coisas que nós lemos. E será que estamos nos instruindo apenas e não nos amando como deveríamos estarmos fazendo? Isso me preocupou bastante. Eu entendi que nisso tem um pouco de verdade, porque aqueles que passaram por aqui, nesse mundo nosso, recentemente, tiveram conosco uma convivência, e essa convivência foi dentro do que nós entendemos como correto. Ao passar para o plano espiritual, percebe-se uma outra realidade, não é? E dias atrás, quem se achegou foi o Luiz Fernando, né? Amigo também, muito, muito bacana, um jovem ainda na época, que desencarnou há uns 7 anos atrás, um acidente. Trabalhava com as crianças na evangelização infantil, muito bacana. Ele falava assim, Edson, eu ainda estou confuso, né? Falei, mas já fazem 7 anos para 8 anos. Falei, Edson, mas isso aqui não é nada. Depois que você desencarna, 7, 8 anos não é nada. Eu estou preso ainda. Eu penso que eu poderia ter entendido melhor, né, os ensinamentos. Eu estou confuso ainda. Aí eu fiquei refletindo sobre isso. Eu falei, não, é no caminho. Será que nós estamos no caminho? Porque nós já ouvimos falar de Jesus. Muitas vezes, nós falamos de Jesus, não é? Edson, mas o caminho não deveria ser uma continuidade? Tipo assim, a gente, ao invés da gente se preparar para ser melhor, se preparar para continuar, independente de onde a gente estiver, né? Tipo assim, essa semana mesmo eu estava fazendo a preleção e eu falei, quem dera que a gente seja, quando a gente sair daqui, mais ou menos parecido com isso mesmo. Parecido com a gente mesmo, assim, em algum lugar chegar e dar continuidade, né, nesse caminho. Porque eu penso assim, que a gente acaba querendo aprender, querendo saber, querendo se instruir, no sentido de você já querer ganhar alguma coisa depois, né? Você fica se impondo coisas em você, não, eu estou plantando, o tempo todo para mim. E aí você acaba querendo correr atrás de tanta coisa que às vezes você não tem nem condições disso. Ao invés da gente falar, não, deixa eu trabalhar normalmente e depois que eu sair daqui eu continuo trabalhando normalmente. Olha que interessante, Jorge. Que a ideia é que fala, vamos criar um diálogo, né, no programa, porque é interessante esse complemento aí. Aí surgiu falando ao coração, né? Que nós aplicamos essa semana, na sexta-feira, lá no Pequeno Templo. E qual o tema que eu escolhi lá na hora? Eu levo vários temas na hora, conforme o ambiente, e eu escolho o tema. Foi auto-amor. Então é isso aí. É o trabalhar em mim. Até tem uma parte desse trabalho, né? Que nós somos questionados, né, individualmente, se eu estou fazendo por mim. Porque esse fazendo por mim é um ensinamento que está numa frase simples a qual Jesus nos deixou. É o amar ao próximo como a si mesmo. Então, se está faltando amor no mundo, está faltando amor em mim. Olha, né? Então vamos trabalhar nisso daí. Aí apareceu uma outra frase que eu coloquei aqui. Nós sabemos que, de acordo com algumas orientações no âmbito da doutrina espírita, nós estamos na era do coração, na era que trabalharmos os sentimentos, né? E quais são as necessidades do mundo ao meu redor? O que mais nós percebemos? Nós estamos aqui no nosso Brasil, né, Jorge, né, Rui, né, Rodrigo, num momento de grandes questionamentos entre nós, povo, né, entre o povo. Momento extremamente delicado. Quais são as necessidades desse nosso mundo, desse nosso Brasil, desse nosso lugar que habitamos, que convivemos, que temos as nossas famílias, familiares, amigos? Quais são? Será que eu já entendi quais são essas necessidades e eu consigo me alinhar nesse caminho? E esse caminho que eu estou aqui definindo, né, no caminho que seja um caminho de equilíbrio, de sensatez, de bom senso, será que eu estou nesse caminho? Ainda há pouco o Jorge, né, Jorge colocou, porque o conhecimento nós já adquirimos, mas será que eu estou praticando esse conhecimento no dia a dia? Será? Eu faço essa pergunta para mim, né, e para todos nós. Será que nós estamos praticando realmente? Quando surgiu a pandemia, ficamos recolhidos no ambiente familiar, né, de certa forma. E aí nós foi restringido o contato, convívio. E muitos que eu observo, a comunicação diminuiu. Ficou a comunicação mais eletrônica e menos contato, não é? Só que, de acordo com os ensinamentos deixados por Jesus, há necessidade do contato. E Jesus deixou-nos os exemplos nos encontros, nos relacionamentos. Todos os encontros de Jesus se tornaram lições para o mundo. A forma que ele tratava as pessoas, a maneira com que ele acolhia, que ele ouvia, é o que hoje nós temos nos nossos treinamentos aí de escuta empática, né? Que você vê, pratica. Ainda mais desses dias que nós estamos ressaltando a importância do Setembro Amarelo. Esse Setembro Amarelo, ele trabalha na escuta empática. E quem fazia a escuta empática era Jesus. Será que nós, com todo o conhecimento que nós temos, estamos agindo assim no dia a dia? É a pergunta, né, que eu faço para mim e para todos nós. Porque esse é o caminho. Eu, transitando por esse caminho, eu vou aos poucos me fortalecendo. E quando nos chega amigos espirituais que passaram, nós convivemos com eles, eles nos estão nos alertando, porque às vezes está muito conhecimento e pouca atitude, né? É isso nesse momento. Pois não, Rui? No Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 6, ali tem uma expressão: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você concorda com essa expressão? Exatamente, Rui. Eu coloquei uma outra coisa aqui, ó. Desperta, ó tu que dormes. Né? Nós, no meio espírita, no meio do nosso conhecimento, nós usamos com frequência essa frase, né, deixadas por Jesus: eu sou o caminho, não é? Olhar para ele, eu sou o caminho, a verdade. Então, tudo que ele nos deixou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para que eu tenha a vida em equilíbrio, considerando, isso é importante, considerando que eu estou nivelado no mundo de provas e expiações, porque todos nós aqui que estamos nesta sala, no mundo, nos nivelamos de uma certa forma. Tivemos os ícones, das bondades, da bondade, como Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantos outros, que foram espíritos diferenciados que trouxeram a luz, que deixaram os rastros de ensinamentos para que a gente pudesse seguir. Então, a vida precisa ser modificada por essa verdade, por caminho, para chegarmos no caminho. Pois não, Jorge? Essa frase que o Rui falou, eu acho uma das mais interessantes de Jesus, e ela, às vezes, ela fica no filosófico só, ela não entra no filosófico, digamos assim. Ela acaba ficando só na letra, caminho, verdade e vida. Ninguém vai ao Pai. Não sei por mim, né? É. Então, eu penso assim, que quando Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava mostrando, ele é o caminho porque esse caminho são os ensinamentos dele, né? O que a gente encontra no caminho? Ensinamento de alguma coisa, né? Ele mostra alguma coisa pra gente. Quando ele fala em verdade, ele fala na lei natural, que Jesus ensinou tudo. Não fugiu da ciência, não fugiu de nada. E quando fala de vida, é amor, né? Então, quando fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai a não ser por mim, eu entendo assim. Meus ensinamentos são o caminho, meus ensinamentos são a verdade, meus ensinamentos são a vida. Ninguém chega ao Pai se não praticar os meus ensinamentos. E não eu ficar prostrado de joelho no chão, olhando para cima e louvando, contemplando Jesus. Que aí não vai adiantar nada. Eu tenho que praticar ação, esses ensinamentos dele. Ação. Então o que está faltando é ação. Porque a instrução nós já temos. Entendeu? É isso que tem que nós temos que vigorar, revigorar, que conhecimento nós já temos. Por isso que o Espírito de Verdade falou: amai-vos, instruí-vos. Então, porque o que é mais fácil fazer? Me instruir, né? Do que amar. E amar representa que eu atitude, ação, né? Que eu tenho que demonstrar. Inicialmente, não aos outros, a mim. É por isso que eu falei aquela hora do trabalho, né? Porque aí já voltando aqui para o nosso. Para quem tá, a gente tem mais acesso, né? Os nossos guias aqui, como você falou que o pessoal, né? O Allan Krambeck e outro passa informações para a gente de vez em quando, esses que partiram na nossa frente. Eu lembro também de um grande espírito que a gente tem aqui na nossa região, que é o Pai Joaquim. Né? Isso. A Joaquim que passa informações e ele sobre o trabalho, ele fala que o universo é movido pelo trabalho. É o trabalho que movimenta o universo. Em onde a gente chegar tem que trabalhar, seja aqui ou seja em qualquer lugar. Então, ele diz assim: não importa onde você vai parar, trabalhe. Não tem problema. Faça, ele, né? O que ele conta uma história assim que tinha. O rei resolveu a premiar as pessoas que se dedicavam ao trabalho. No reinado dele, e deu uns lotes de terra lá para cada um cultivar, para muitas pessoas cultivarem. Só que chegou um tempo, ele resolveu a descobrir quem trabalhava mais, e chegou em três, que eram os três mais trabalhadores, mas queria saber quem que dava mais valor para o trabalho, quem era a pessoa mais dedicada, que dava mais valor. Só que o trabalho que ele pensava não era um trabalho simplesmente manual, era um trabalho filosófico, um trabalho de continuidade. E ele chega em um e pergunta, né? O que você fala do trabalho? Não, ele fala que se você morresse hoje, o que você faria? Ele fala: ah, eu trabalhei muito, ia chegar para Deus e ia cobrar, eu queria descanso, eu queria tudo, né? Aí chega para outro: se você morresse agora, o que você faria? E ele estava colhendo lá, o primeiro estava colhendo lá suas espigas de milho lá, o segundo estava no seu vinhedo lá, na vinha. Falou: se você morresse agora, o que você faria? Ah, se eu morresse agora, eu ia perguntar para Deus: por que a gente tem que trabalhar tanto enquanto o outro não faz nada? Né? Aí o rei passou, chegou no terceiro que estava lá no seu trigal, perguntou para ele, o senhor trabalhando, falou: se você morresse agora, o que você faria? Ele falou: eu continuaria colhendo minhas espigas de trigo. Ele falou: esse dá valor para o trabalho. Agora, não é que ele vai colher espiga de trigo lá no outro lado, ele vai continuar trabalhando, é isso que ele fala. Então ele dá importância para o trabalho, não importa o que é. Não importa, eu tenho que continuar trabalhando, não tem que perguntar nada, não tem que cobrar de Deus. Eu trabalhei muito, viu, senhor? Trabalhei muito, você tem que me dar uma recompensa. Eu tenho que sentar do seu lado, porque olha só o que eu fiz. Que né? E outra coisa, trabalhar no sentido de da transformação. Exatamente. De um exatamente. Ser. Porque às vezes ainda tem bastante, é o que tem no mundo atual, é a comparação, né? Eu sou melhor que o outro. Isso, é o segundo caso aqui. Fala, porque chegar lá e eu perguntar, por que eu tive que trabalhar tanto se ele tem um monte de cara que não fez nada na vida? Você não está preocupado com Entendeu? Você está preocupado com o outro. Com o outro. E nós estamos olhando no outro e comparando e esquecendo do eu. Entendeu? E o tempo passa rápido, né? Aqui nós sabemos disso, né? Eu falo sempre aqui lá no programa, como é que tá o programa lá? Falei assim, o Rodrigo nos salva lá. Falei, por quê? Ele é o mais novo lá, a gente soma ele, tira a média da idade e da baixa, né? Tem um livro. Já tá ficando ruim, né? Mas o. Eu tava falando agora com o Max Ugai, agora pelo chat, né? Que a filha dele já tá com 11 anos e tá. E já. Antes ele mandava foto com uma madeira. Assistindo lá, agora não quer assistir madeira. Mais. Né? O tempo voa, cara. Uhum. Os meus filhos, o Francisco já tá com 7 e o Lucas com indo pra, quer dizer, indo pra 7, indo pra 5. Meu Deus do céu, o tempo voa. Uhum. Eu coloquei outro assunto aqui. Outro assunto, não, outro tema aqui. Porque, como nós. Antes de entrar, deixa eu só cumprimentar que o Rodrigo. É, pois interrompa, desculpa aí. Não, que isso, sem problema. É, num dos livros do Carlos Baccelli. Com o doutor Inácio Ferreira, que eu gosto bastante, que ele fala, é muito verdadeiro. É, ele numa excursão que ele faz aqui, ele faz essa análise também do trabalho, né? Mostrando a importância do trabalho, mostrando tudo o que a gente deve fazer do outro lado. E numa vinda dessas, eles param numa região trevosa, numa região umbralina. Né? E eles falam, nós vamos ter que ficar uns dias nessa região. O mentor, que é o doutor Adilon Fernandes, fala para o doutor Inácio, nós vamos ter que ficar alguns dias nessa região aí. Aí eles vão chegando perto, tem uma casinha lá mais iluminada, assim, no meio daquela treva toda. É ali que nós vamos ficar. Quando ele chega lá, o doutor Inácio, para surpresa dele, as duas mulheres que tomam conta são de Uberaba. Ele cita o nome delas no livro. O pessoal conheceu elas, falou, elas duas tomavam conta da casa, daquela região. E ele se sentiu surpreso porque a vida toda elas foram espíritas, a vida toda elas coisas. Falou, pô, mas as mulheres estão aqui nesse lugar? Poxa vida, o que elas ganharam fazendo tanta coisa lá, trabalhando para a doutrina, fazendo tudo isso? Aí uma hora ele não tem paciência direito do doutor Inácio, pergunta para ele, o que vocês vieram fazer aqui? Ele falou, não, nós... morremos, não lembro o que foi que elas desencarnaram, e quando elas acordaram, elas estavam lá. Estavam lá na faixa, né? Na frequência. Estavam lá. Aí falou, mas tipo assim, ele não entende, pô, não é lugar para vocês isso aqui, né? Falou, mas o que, é que vocês pensaram? Ela falou, não pensamos nada, nós vimos tanta gente necessitada, ralando, que nós começamos a trabalhar para ajudar eles, estamos aqui até agora ajudando. Entendeu? É o trabalho. Entendeu? Eles não se importaram de ter parado, de cobrar. Olha, eu fui espírita a vida toda, eu trabalhava no centro espírita, eu dava aula, eu dava curso, fazia isso, fazia aquilo, poxa vida. Mas a grande surpresa, né, Jorge? Você deve lembrar, o pessoal que deve lembrar que há muitos anos antes do Chico desencarnar, ele fez uma pergunta a Emmanuel, né? E a pergunta que ele fez foi essa. Naquela época não havia assim, a palavra evangélica, né? Havia o protestante, né? Como é que é a passagem, né, da vida corpórea para o plano espiritual entre o espírita, o católico e o protestante na época? Aí o Emmanuel, para surpresa do Chico, falou assim, o primeiro que passa melhor é o protestante. Né? É por quê? É porque ele, lendo as obras, ele procura praticar, vai estudar. Aquele que ele acredita, leva a Bíblia embaixo do braço, leva a família para o templo. Né? Uhum. E em segundo, o católico. Porque aquele católico frequentador que vai na missa, confessa, comunga, né? Uhum. E o terceiro é o espírita. Por quê? Né? Ah, porque com tanto conhecimento que ele adquiriu, que ele tem, ele está esperando que o conhecimento vá levar à salvação. Entendeu? E o que faltava é isso, já, o trabalho, né? Uhum. No sentido da renovação interior em benefício do próximo. Que é a consequência. Porque a tendência nossa é fazer para os outros o que a gente sente dentro de si. Não tem segredo. O que Jesus falou? A boca fala do que está cheio o coração. As minhas atitudes externas são o que eu sinto por dentro. Entendeu? Então, aqui eu coloquei um outro tema aqui, ligado a nós, né? o papel da Casa Espírita no mundo e o meu papel por lá. Porque às vezes existe uma certa fala que se eu acreditar no Espírito, no Espiritismo, eu estou melhor do que os outros, né? Alguém aqui já deve ter ouvido isso, entendeu? Uhum. Ah, mas eu acredito na espiritualidade. E coloca isso como um patamar acima dos demais. Eu coloquei aqui, ó, eis aí, uma valiosa contribuição da Casa Espírita na evolução planetária. Oferecer meios, despertar e encorajar para que sejamos capazes de tirar melhor proveito do nosso período encarnatório por meio do desenvolvimento de nossas habilidades morais e compreensão da nossa existência. Pegando carona no que o Jorge falou do trabalho, né, da situação lá do umbral, existem muitos que falam, mas fulano fez tanta coisa e hoje está ali padecendo. Eu conheci, aqui vocês não devem ter conhecido, talvez o Rui, a dona Nina, que foi esposa do vereador na época, Agostinho Benedetti, em São José. Você lembra disso? Agostinho Benedetti, vereador? Então, o nome dela é Dona Nina. Ela trabalhava no Centro Espírita, Dr. Ivan de Souza Lopes, que ficava ali perto do cemitério na época, tinha um poço Ipiranga. Coisa antiga, né, Rui? Rui, eu lembro. Poço Ipiranga ali perto. Era só perguntar que ele te explicava onde que era, né? O Centro Espírita. Ela ficava ali. Centro Espírita depois mudou. Hoje parece que o centro ainda existe, em outro lugar. Foi do outro lado da Dutra, né? Então o que acontece? E a dona Nina, a minha mãe nos levava para ela. Ela atendia na garagem da casa dela e psicografava. Então a minha mãe tinha 7 filhos, ia pegar remédio com ela. Quem dava a receita toda era o Dr. Ivan de Souza Lopes. Ela incorporava, dava passe, tomava passe mediunizado dela, entendeu? Para quem não sabe, o Dr. Souza Lopes é um dos mentores aqui do programa também. Entendeu? E assim como o Allan Krambeck, agora o Allan Krambeck está dedicado aí ao programa Fé e Razão, que é um programa, né, de filosofia espírita, mas entendeu? Sempre aparece por aqui também. Mas só contextualizando, o Dr. Souza Lopes era um sanitarista aqui da região, na época lá no início do século, né, que trabalhou também com a equipe aí na penicilina, né, salvou milhares de vidas. Isso. E é interessante, porque é uma lembrança que eu tenho assim, com muito, sabe, muito carinho, porque a gente era criança, né? Tinha o quê? 5, 6 anos, a mãe levava para tomar passe, ela aplicava passe na garagem, mediunizada. E receitava Dr. Ivan Souza Lopes. O que eu estou falando dela? Porque depois de todo esse trabalho que ela fazia, ela acho que teve na época, agora que eu entendi, deve ter tido Alzheimer, porque ela ficava sentadinha, a gente ia visitá-la lá, paradinha, né? O olho assim, ó. Acho que era Alzheimer, né? Então muitos falavam assim, nossa, ela trabalhou tanto, né? Ela fez tanto e agora o que acontece, né? É uma relação assim de que a pessoa demonstrava que não tinha entendimento, né, do processo, né? Porque a pessoa se dedicou ao próximo com amor, com carinho. E aí é uma coisa que as pessoas desconhecem. Por exemplo, quando nós estamos no caminho de Jesus, praticando bem, nos transformando internamente, você pode adquirir bônus que vão antecipar o processo de desprendimento das energias deletérias, como diz Ramatiz no livro, acho que é Mediunidade de Cura, né? Você vai deixando aquelas energias deletérias, aliviando para a próxima, para a passagem para o plano espiritual, entendeu? Essas coisas muitos desconhecem isso daí. Mas e os nossos débitos? Eu lembro a minha mãe, o Jorge passado, conheceu, né? Aqui todos conheceram, o Jorge é lá na casa dela. A minha mãe faleceu de câncer, né, dona Ditinha. E ela, lembro, no último dia, antes ela ir para a última vez no hospital, ela falou, mãe, a senhora está quase indo. Ela falou, eu vou, mas eu tenho que tirar isso aqui. Era um outro tumor que tinha, né? Tinha crescido muito. E foi isso que aconteceu. Ela falou certinho, eu vou ter que tirar isso aqui, depois eu vou. Porque é uma forma de tirar aquela energia deletéria que o câncer é a energia deletéria que a gente vai acumulando pelas atitudes, pelos sentimentos, e aquilo vai chegando a um ponto que o perispírito precisa eliminar aquilo, né? E ele elimina de uma forma que às vezes é meritória, né? Pelo tanto que a pessoa fez, trabalhou em função de se elevar, de se transformar numa pessoa melhor. Então, Edson, o caminho, ele não resume, nos resume então em só em um trecho. Ele tem um caminho antes e um caminho depois, né? Então, se for fazer uma referência à nossa vida, né? Que nem você está dizendo. Aí você pegar, se tiver um recorte só daquele caminho da vida, a gente não consegue a explicação, entender por que que no final da vida ela trabalhou tanto, batalhou tanto, fez tão bem pro próximo, e mesmo assim no final da vida está sofrendo uma doença que ninguém gostaria de sofrer, né? Que talvez nem ela sofra tanto, é mais os familiares em volta, né? Mas se a gente não olhar o recorte anterior, que nos é colocado um véu. Isso. De propósito, né? Pra gente não ter que... Por misericórdia. Por misericórdia, né? Não dá pra explicar isso, né? Sem ter as vidas pretéritas. Se você não, né, acredita em reencarnação, você vai achar que Deus e, é justo. E veja bem, e tem uma coisa ainda, Rodrigo, você vê. Tem alguém que veio na frente e fez. Uhum. Né? Jesus fez tanto e morreu na cruz. Mas sabe, mas como é que pode? Né? Que Deus é esse? Então, se a pessoa não tiver um conhecimento... um entendimento, né? Ela fica... não vale a pena. Né? Só não acho que Jesus morreu na cruz para salvar ninguém. Não tem nada a ver, né? Isso aí não é conversa fiada. Foi porque os caras são ruins mesmo e mataram ele, né? É isso que a gente tem que começar a perceber também. A maldade do homem era tão grande que, ao invés de aproveitar mais de Jesus, mataram ele antes, porque... E hoje é do mesmo jeito. Hoje pode ser que não mate, mas inventa história, cria calúnia, tira a pessoa de circulação, faz todas anula, as coisas. Anula, né, Jorge? Vai anulando. Anulando as pessoas, para poder elas não... Vai cancelando a frase que se usa. Do jeito que nós vivemos cancelando, hoje... Cancelando, isso mesmo. Né? Iriam cancelar Jesus, boa. Olha a quantidade de religião que existe no mundo. Olha a quantidade de religião. Cada uma foi sendo criada porque a outra não servia para ela. Vocês já perceberam? Perfeito. Cada uma foi sendo criada para substituir a outra. Aquela ali não está muito boa. Vamos criar mais isso, vamos criando outro, vamos criando outro, vamos criando outro. E assim por diante. O jogo de interesse é tão grande que, se Jesus viesse hoje de novo, nem de criança ele passava. Pode ter certeza. Então, a gente não pode ficar jogando nas costas de Jesus ou de Deus... Jesus ter morrido. A gente tem que jogar nas costas da gente mesmo. Se Jesus não tivesse morrido, era muito melhor. Né? E ainda tem cara que cria a situação de dizer que Jesus morreu na cruz para ajudar a gente, para salvar a gente. Jesus, tudo isso. Jesus morreu por, né, Jorge? Por intolerância religiosa. Exatamente, exatamente. Quem matou Jesus foi a intolerância religiosa. E hoje é pior ainda. Hoje ainda é pior. Naquela época. Ou seja, não aquela época tinha nada ainda. Aquela época o povo dele mesmo que matou ele. Hoje tem um monte de gente diferente. Eu falo, não vamos para as outras religiões, não. Vamos pensar só na nossa. Na nossa, que é a doutrina espírita. Quantas. É como o John Halley, né? John Halley, nosso amigo John Halley, lá de Pedro Leopoldo, fala: os espíritas se odeiam fraternalmente. Exatamente. Né? A gente vê muito isso. Viu? Eles se cancelam de uma forma solidária. Verdade. Né? Viu? Então, é interessante isso aí, né? Exatamente. Não precisa ficar. Nós não estamos falando de outra, não. Vamos falar da nossa mesmo. Não, exatamente. Vamos porque, chegar. Porque assim, nós não somos perfeitos. Né? Então fala assim, você vai esperar a perfeição de quem é imperfeito? Uhum. Então assim, até quando e as guerras também estão aí, né? A gente está vendo guerra no mundo também por intolerância também. Então a palavra intolerância também serve entre nações. Mas por exemplo, você tem dúvida? Você tem dúvida de que Jesus, se Jesus não tivesse sido morto na cruz, nós éramos muito melhores do que nós estamos hoje? Se ele não tivesse sido morto na cruz, a gente seria muito melhor. E teria demonstrado que naquela época a gente já estava melhor. E bem lembrado. E também, além de intolerância, também por interesses políticos. Tem tudo. Lá na época. Porque é interessante, porque às vezes as pessoas esquecem. Aí fala que ele morreu para salvar. Ele vai lá no templo, o que ele faz? chicoteia lá, eu não sei se ele deu chicotada em todo mundo. Olha, eu tenho outra mas, fala. É. Existe, não foi chicotada. Foi o seguinte, quando Jesus esteve no templo, a condição moral dele era tão alta que quando ele olhava assim, ele se sentiam claro, exatamente, pela força, eu também penso não assim. Força física, mas não, força moral, espiritual, né? Magnetismo moral, espiritual de Jesus. Mas por que não? É. Então vamos acabar forte com esse cara, porque esse cara é como acabaram com a reencarnação, né? É. Pô, vamos acabar com a reencarnação, que acabando com a reencarnação a gente não paga nada depois. Aí, porque lá, mas isso foi eu vejo assim, ó, aqui no meio espírita, eu vejo a seguinte coisa, né? É, de acordo com o que, né, se fala, né? É, nós, por uma misericórdia divina, somos aproximados, né, para a gente saldar as nossas dívidas ali um com o outro, para se harmonizar. Então é comum na casa espírita haver panelinhas, uhum, né? Concordam? Tribos. Uhum. É tribos também, exatamente. Aí é aquelas 12 tribos, né? Então o que acontece? Então há divergências, que seria uma coisa extremamente normal. De afinidades, né? É lógico, porque são espíritos que estão se aproximando por necessidades evolutivas. Tá passando um vídeo. Entendeu? Aí. Concorda, Jorge? Uhum. Daí eles vão se estranhar. Só que eles teriam que entender que quando eles se estranham é porque precisam trabalhar esse sentimento de aceitação. Por que que nós estamos nos estranhando? Mas eles se isolam. Perde a chance. Uhum. Tá passando um vídeo aí que não sei se vocês já viram, aparece muito no Instagram. Nesses pequenos aí, Rodrigo, né? Que o cara é a imagem de Jesus. É com a inteligência, sim, artificial também, mas é um ator mesmo. E ele está falando cada verdade que o pessoal deve estar assustado com ele. Esse aí vai ser cancelado qualquer hora. Que ele é Jesus, ele interpreta Jesus. As pessoas fazem pergunta para ele, fazem entrevista. Ele está lá no podcast, o pessoal fazendo pergunta para ele. Entendeu? E todas as verdades ele está trazendo. Assim, coisa que ninguém gosta, fica com medo de falar. Ele está falando muito legal, rapidinho. Aqueles vídeos rápidos para caramba. É, assim, fora de série. Né? Ontem mesmo eu vi um videozinho, ele e o diabo conversando, os dois batendo papo. Que legal, né? É, os dois batendo papo. Ah, e o isso diabo é legal, falou, eu vi essa, né, também. Você viu? É uma conversa, né, fraterna aí, não, o diabo. Conversa fraterna, o diabo falou, pô, sacanearam comigo, porque não tinha nada a ver, o pessoal me adorava antes, não era outra coisa. Depois criaram isso em mim e pronto, ficaram assim, achando que existe diabo, achando que existe isso. É um podcast, né? É. Mas é rápido, né? Coisa bem rápida. E eles têm na rua, eles fazem um monte de lugar, mas o cara é igualzinho Jesus mesmo, o Jesus mais legal. Risada, até hoje, dando risada. Morre de rir, dá risada das besteiras que os outros falam, né? Então é um vídeo que daqui a pouco vão achar que é um escândalo, né? Quando na realidade, tudo que ele está falando está provado em algum lugar. Quando ele fala que o Velho Testamento é todo baseado em outras religiões, né? Ele fala, o Velho Testamento é baseado na religião tal, na religião tal, na religião tal, tudo aí. Juntaram e fizeram isso. Né? Então, ele não fala nada sem fora do contexto. Tudo que ele fala é mostrando, mostrando analiticamente como acontece. E rapidinho, fácil de todo mundo entender. E você citou, você falou do templo, né? das chicoteadas aí, né? Se for ver a trajetória de Jesus, né? Que é o caminho, né? Que ele nos dá. É, ele fala, ó, ele vem nos mostrar, é um modelo e guia, modelo de para poder seguir como a gente aprende na doutrina espírita, ele vem tirar as pessoas da zona de conforto. Quando ele não vem pela indignação ou pelo protesto ou pela espada, né? Mas ele tira as pessoas da zona de conforto, né? Quando ele tinha uma lei que determinava que não podia trabalhar no sábado, ele ia lá e trabalhava no sábado. O que que ele estava fazendo? Ele estava mostrando que a gente tem que quebrar as leis? Não, ele estava mostrando que a gente precisa mudar o status quo, né? Porque aquele era o status quo, era a situação atual. Então a gente tem que. A gente não precisa aceitar as coisas como estão, a gente tem que trabalhar, né, fazer o nosso papel. Ele falou: ó, eu estou fazendo o meu papel, não estou exigindo que vocês trabalhem. E desde que você consiga, em qualquer época da humanidade, não precisa ser isso, né? Desde que você consiga mostrar algo ali, olha, pessoal. Eu penso que isso não é bem desse jeito ainda. E dentro da própria doutrina espírita. A gente acaba estudando e você acaba encontrando coisas que você fala, não, eu penso que já não é mais desse jeito, eu penso que já está diferente. Porque tem gente também que está virando o Livro dos Espíritos e o resto da codificação Bíblia. Está virando que está cheio de xiita, falando, se não tiver lá, então foi, mas peraí. Porque ali foi um começo, né, um princípio. É. para abrir o campo. Claro, né, exatamente. Da pesquisa, e eles, né, mesmo falaram, entendeu, isso. Né? Vamos fazer um intervalo? Parabenizando o pessoal da loteria Bosque da Sorte. Sorte do Bosque, lá no Morumbi. Que ganharam na Lota Fácil. 4 milhões e 200 mil. 4 milhões e 200 mil. E foram 4 milhões ganhadores? Não, 4 milhões e 200 mil prêmio para cada. E foi um bolão com 4 milhões de pessoas. Não, não. Pô, se foi, não dá nada, né? 4 milhões não. Mas no máximo uns 30. Deve dar uns 100 e poucos mil para cada um. Que legal. Não tem bolão com mais de 30 pessoas por aí, não. Nessas lotéricas, não, que eles fazem bolão, né? Em que bairro que foi aqui de São José? No Morumbi. Ali, olha só. Legal. Ali uma sorte. Quando falou bosque. Eu pensei que era o meu lá, Bosque dos Eucaliptos, né? Aí era. Eu tenho uns três bolão lá que eu tenho. Eu falei, opa! Opa, ganhei. Tô dentro, né? Mas é no Bosque da Sorte, que é lá no, no, na cidade, aqui no Morumbi. No Morumbi. E Chico Xavier fazia o joguinho dele também, né? Chico Xavier é legal, porque quando o pai dele falou pra ele cobrar as coisas, né? O pai do Chico Xavier falou pelo meu filho, você tem que cobrar as coisas. O pessoal só traz galinha, borrego aqui, carneiro. Tem que cobrar, a gente tá precisando. Ele falou, não, meu pai, esses negócios são coisas dos espíritos. Essas coisas são coisas dos espíritos. Eu não posso cobrar, não é nosso. Não posso fazer isso. Isso aí a gente faz aqui, as pessoas pobres que têm que ter direito. Ele falou, mas não, mais pobre do que nós tem? Né? Mais pobre do que a gente tem que ser a gente. Ele falou, mas não pode, filho, não pode, não pode, não pode. Aí ele falou, não, tudo bem. Quando ele chegou à conclusão que o Chico não ia pegar dinheiro, ele falou, tá bom, meu filho, vamos fazer o seguinte. Eu tô para morrer, quando eu morrer eu vou lá do lado de lá, eu vou rodar, eu vou parar a roda. Eu vou parar a roda e vou fazer você ganhar na loteria. Vou parar a roda e vai mudar a situação da nossa família. Aí o Chico Xavier fala, de modos que até hoje eu tô jogando na loteria, mas nunca ganhei. Toda vez que o pai dele parou a roda, ela parou errado. Deu certo. Mas esse é um grande exemplo também, que a gente estava falando de Jesus, de trabalhar, fazer o trabalho dele, não quer mudar o resto do mundo. Que nem a gente. A gente é a favor de eventos gratuitos. Como exatamente o Chico falou agora. É dos espíritos. Uhum. As informações que a gente recebe é dos espíritos. A gente não pode cobrar para. Ninguém pode pagar para assistir uma palestra espírita. Uhum. Né? Pode ser qualquer congresso. Eu não sou contra qualquer outro congresso. Pode ser congresso médico, congresso não sei o quê, profissional, beleza. Mas conhecimento espírita não se paga. Eu... Né? E a para uma palestra, para aquilo que a gente está recebendo, intuição da espiritualidade. Então a gente faz o nosso trabalho de trabalhar ali no sábado todo dia, apoiando os eventos gratuitos, como vai ter agora do desencontro dos amigos de Chico Xavier, que vai acontecer em outubro agora também. Mas fala, eu só puxei o gancho para falar do evento, mas pode falar. Não, vamos falar aqui do pessoal que está ligado com a gente. Falei, né? Mas gente, eu acho que o Edson queria falar. Não, eu ia comentar, ouvindo todos aí, né, que cada um de nós, né, tem um entendimento às vezes, né, normal. Então, se nós estamos aí com 7 bilhões de habitantes, né, encarnados, tem 7 bilhões de opiniões, né, pontos de vista. Isso vai muito com a nossa maturidade, não que um seja melhor que o outro, mas com o nosso aprendizado, nossas experiências de vida, tanto nessa atual existência, como o que trazemos nosso inconsciente de experiências passadas. Então, é claro que quanto mais diferenças, né, pegando aí o slogan da educação, que as diferenças, né, Rui, é que educam, né? Entendeu? Eu fui procurado para que o ano que vem a gente possa fazer um evento espírita aqui em São José dos Campos grande. E a pessoa, então, eu quero um espaço grande. Falei, tudo bem, tem um núcleo tecnológico que cabe 1.200 pessoas, 900 no auditório e 300 no outro auditório menor. Só que cobram. Cobra? Cobra. E a gente tem que entender que esse pessoal cobra e nós temos condições de trabalhar e pagar. Não é ficar esperando cobrando de pessoas. Cobrando ingresso, né? Cobrando ingresso das pessoas. É, que nem nós fizemos nosso encontro aqui em 2017, né, Jorge? 17. Foi trabalhando, fazendo almoço, fazendo lanche, pizza, fazendo uma série de coisas para conseguir o dinheiro. Os trabalhadores e não os assistidos. Se precisar de uma dica, eu tenho um caderno assim que deve ter umas 300 páginas, que eu encadernei tudo, desde a primeira reunião até a última, tudo que nós arrecadamos, todos os patrocínios que nós arrumamos, todas as atas que nós fizemos, está lá. Eu entrego na mão de quem quiser para ver como é que nós fizemos, né? É, e no final ainda sobrou dinheiro, graças a Deus, nós mandamos aí para algumas instituições. É, porque outro dia eu estava vendo na internet, tem lá um espírita famoso dizendo que as nossas casas... tem gente que vai lá, depois some, a nossa casa está sempre com aquela mesma quantidade pequena. Então, temos que dizer para esse espírita que o centro espírita não é para formar espírita, é para formar melhor cidadão, que ele cristão, vai justamente achar o seu caminho, sendo um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom empresário. É esse que é o caminho que Jesus veio pregar para a gente, né? Da mesma forma, eu tenho o costume de falar, né? É, nós temos as nossas escolas de aprendizagem do Evangelho e elas não são para transformar ninguém em espírita, trabalhador do centro, não são. Por consequência, né, as pessoas fazem essas escolas de aprendizagem do Evangelho numa casa espírita e aí, por consequência, às vezes elas se inclinam a serem voluntárias. Mas não que o objetivo seja formar voluntários. No mundo de hoje, até ser voluntário, nós precisamos aprender. Porque o Nelson Borges vai lançar um livro, e ele até pediu para que eu faça o prefácio desse livro, e falar, ser voluntário. Como é que é ser voluntário? Né? Então, não é fácil ser voluntário. E a gente observa que nós aqui somos voluntários nesse programa aqui há 21 anos. Quer dizer, ganhamos alguma coisa? Claro que ganhamos. Ganhamos aqui o sorriso, a alegria, vamos dizer, as pessoas descobrindo. Porque o que eu tenho descoberto, viu, Jorge, de pessoas que ouvem o nosso programa é muita quantidade, né? Só que as pessoas falam, pô, liga lá pra gente. Ah, não, eu tenho vergonha de ligar. Deixa eu aproveitar aí, Rui, a fala sua do Nelson Borges. Agradecer ao Nelson Borges. Ele foi meu dirigente lá no Divino Mestre quando eu era adolescente. Olha só. O Edson já está com 80. Se o, e ela é mocidade. Aquela já tinha 20. É, entendeu? Na mocidade. Não, ele compunha os Borges, tinha um conjunto musical. É, acho que me chama. Depois você me lembra, Nelson, mas é Garotos de Ouro. Garotos de Ouro. Eles gravaram um disco e naquela época a Rádio Clube de São José era na Rua 15. Entendeu? Nem da perna da praia. Esse é antigo, coisa mesmo, antiga mesmo, cara. Nossa Senhora. Vamos lá, pessoal. Um abração pra você. Que legal. Pessoal, vamos falar aqui. Vamos, ó, o Oswaldo Barbosa Júnior, o Barbosa tá aqui ligadinho com a gente, desejando um bom domingo, que seja evangelizante aqui a nossa reunião. Irami Max, domingo abençoado. Senhor Rodolfo, bom dia, família Vivenciana. Bom dia, senhor Rodolfo. Nos desencontramos terça-feira lá na AME, né, senhor Rodolfo? Tive que sair numa missão lá, acabamos nós nos encontrando. Vamos ver se essa semana a gente nos vê. É, João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco, ligadinho aqui. O Leandro Ribeiro, bom dia, Vivenciano. Leandro, mandei aqui a mensagem, seu livro já está lá na Casa do Caminho. Aquele dia nós esquecemos de levar. O Eli da Silva, bom dia, lá de Juiz de Fora, pedindo para lembrar aqui do aniversário da sobrinha dele, Roberta, que mora lá no Canadá. A Joélia Vasconcelos, dando bom dia. O Azul, hoje, que está no Rio Grande do Norte, em Natal, um abraço. José Magalhães está lá em Atlanta, nos Estados Unidos também, mandando aqui um bom domingo para todos. Antônio Varoto, feliz domingo. Continuemos buscando, como cristãos, a independência do nosso Brasil. Com certeza, Antônia. A Lislaine, bom dia. Deus abençoe a todos no estúdio e ouvintes também. O Enio de Azevedo Maia, também de Juiz de Fora. É, desejo um bom programa também, uma boa semana. Miriam e Ui, bom dia, abençoado domingo. Aécio César, um ótimo domingo a todos. A Sueli Castelo Branco, bom dia. Amigos do Vivência, José Magalhães, Carlinhos, seja bem-vindo de volta. E falando do José Magalhães, durante a semana ele mandou para mim a foto do Pedro lá se recuperando bem lá na incubadora lá. O filho dele que nasceu aí... seis meses, né? Prematuro, né? É. Então aí estamos aí em vibração para o Pedro se recuperar bem. Doutor Benedito Figueiredo, dando um bom dia, família Vivenciana. Sônia Santos, também, paz a todos. A Vera Lúcia, a Vera da Tenda de Umbanda. Bom dia, Vivencianos, abraço. Senhor Carlinhos, os dias de domingo começam com o querido Vivência Espírita. Antônia, feliz em ver a equipe do Vivência completa. Isso, a Isabelle... É, bom dia, pessoal do Vivência, especial ao meu pai, Carlos Alberto. Te amo. É você, meu, né, Carlinhos? Não, a Isabelle, né? O Antônio Ed Moreno também mandando um abraço para todos aqui. A Maura Russo também. Faz tempo que a gente não vê a Maura, hein, Maura? Eu tenho ido lá na colmeia, nunca mais vi você lá. Ana Cristina, bom dia, amigos. Um lindo domingo a todos. O Carlos, agora, Carlos Renato Marques. Bom dia, meu pai. Carlinhos, te amo. Também te amo. Roberto Leal Gabriel. Também dando um bom dia. O Bessa, acho que nosso caminho não é direito, nenhuma linha reta. Tentamos atalhos, nos desviamos às vezes, ligamos ou desligamos o GPS. Mas o importante é em nossas consciências mantermos a direção do bem. Com certeza, Bessa. Daniel Melo, bom dia, amigos. A Ruth das Graças, bom dia também. A Ronália, lá de Remanso, minha irmãzinha Ronália, dando um bom dia para cada um de nós aqui. Mari Pereira, bom dia. Aqui, Jorge. O Marcos Ugai mandou uma foto lá no WhatsApp da filha dele, mamando, assistindo o programa 670, que foi com o Roberto Wagner, né? E tava a Sônia aqui também na mesa, olha. Olha, tinha cabelo, tinha barba, tava cabelo preto, olha só, que legal. Então entra aí no nosso WhatsApp, gente, para vocês verem a foto aí também, tá? Quem tá aí não tá, Rodrigo, como é que faz para entrar no WhatsApp nosso? No WhatsApp tá aí o link, ó, 12-3921-3009. É só, então, pessoa, só adicionar esse telefone, adicionar que é e pede para a gente adiciona aqui no, no WhatsApp, tá? Não, tem algum ritual para fazer isso? Como é que é? Não. Ou tem um link também aqui na descrição. Você cadastra o telefone no telefone. Tem um link na descrição aqui do YouTube, também tem um link, tá? Se você quiser clicar no link, ele já entra no nosso WhatsApp direto. Fora isso, a pessoa está com o celular na mão. Ela só cadastra o telefone, como se fosse cadastrar o telefone de qualquer pessoa, é isso? Esse telefone que está aqui, ele é um WhatsApp. Isso. Tá? O 3921-3009, ele é um WhatsApp. Então você consegue adicionar o WhatsApp e mandar mensagem para a gente aqui durante o programa. Isso. Mas mesmo. Aí a gente adiciona no grupo aqui, se quiser, ou clique no link aqui da descrição. Legal. O Carlinhos colocou aqui, agora vou ler: gratidão a todos pela generosidade e carinho, muito obrigado e Deus os abençoe sempre. O Marcos, Carlinho, muita vitamina C para você. A Yolanda, bom dia. A Yolanda de Uberaba, a Yolanda que mandou também o cartazinho da colmeia, que vai ter o aniversário da colmeia, a gente fala daqui a pouco. A Fernanda Cassal, bom domingo também. A Márcia Ramos, bom dia a todos do Vivência, especialmente ao meu querido Edson. A Márcia, né? O Marcos Ugai. Obrigado, bom Márcia. Bom dia, meus amigos vivenciando. Quem puder, por favor, dar o like. Isso mesmo, né, Marcos? O pessoal esquece de dar um like aqui. Dá um positivinho aí pra gente. A Yolanda... Nos ajuda muito. Vale lembrar que... A Yolanda tá falando. Vale lembrar que no livro Nosso Lar tem um pavilhão de desencarnados aguardando o juízo final. Quem eram eles? Tá vendo? Quem eram eles? É aquele pessoal que pensa que vai ter juízo final. Então morre daqui pensando nisso, chega lá, fica dormindo lá milhares do jeito, de anos. A inerte. Faixa que vai é essa. O que você acredita, você vai na frequência. Se você acha que vai para o inferno, você vai parar lá no inferno. É mental, é frequência. E aquilo que o Jorge falou, é trabalho. Trabalho é energia em movimento. Não é energia parada. Energia parada não é trabalho. Nem hoje, na física. Hoje, por exemplo, eu gosto de falar para as pessoas lá na preleção, no centro, o seguinte... É o celular, gente. Hoje é fácil você explicar. No passado era difícil. Hoje é fácil você explicar a frequência. Você está aqui com um aparelho na mão, você se comunica com o mundo todo. Frequência. Então, quando você entra na frequência, você está lá. Está no lugar. Está com raiva, está com ódio. Você puxa toda essa frequência. Por que a dificuldade do dependente químico é deixar a droga, né? Porque a frequência atrai todas as outras entidades na mesma frequência que consumiram droga. Então ele quer tomar cada vez mais, porque não toma por um só, por vários, entendeu? A Yolanda fala assim, eu creio que mais de 1000 tinha lá no lugar. O Marcos Gai pergunta, Yolanda, no umbral ou lá em cima? Não era no umbral não, viu, Marcos? Não era no umbral que esse pessoal está não. Era acho que era numa espécie de um posto de socorro, alguma coisa assim, que é ligado ao nosso lar, que eles estavam fazendo visita, e eles veem, o André Luiz relata isso. Inclusive, eles ficam dando passe o tempo todo nas pessoas, de vez em quando um levanta atordoado, que não entende nada, porque achava que ia ter juízo final, né? Então, eu só não tenho certeza, Yolanda, se é no livro Nosso Lar mesmo ou no livro Os Mensageiros, né? Não tenho muita certeza aqui agora. Sei que a história é essa que a Yolanda está contando. E não foi no umbral. Você vê, tá, não, eles estão lá descansando, estão lá parados. Quer dizer, inerte. Quanto tempo vão perder na vida? A Valéria, família Vivenciana, Edson e todos os amigos queridos conectados. Ela está em Guarapari hoje, né? O Alexandrino querido, bom dia, ótimo domingo a todos. O Edson Andrade também, bom dia, amigos. A Sônia Santos, doutor Ivan de Souza Lopes, atua incansavelmente na área da saúde na região do Vale do Paraíba e principalmente em São José dos Campos. Ele e sua equipe auxiliam nas cirurgias espirituais nas vibrações das 22 horas. É muito trabalhador mesmo ele, né, Sônia? E o Orlando, ele está colhendo dados para mostrar a biografia do doutor Ivan Souza Lopes, porque ninguém tem. Foi isso que O Orlando está fazendo a biografia dele, né? Há 10 anos e a gente está hoje esperando. Nós estamos cobrando. Quem começou a cobrar isso foi nós. Sabe que... Acho que um dia sai isso aí. Sabe que até me emociona agora, porque... Não, porque eu pesquisei o Ivan Souza Lopes e tem muito pouca coisa dele. Muito, eu também, eu tentei porque, também. Olha... Se ele conseguir fazer isso aí, ó... Ele está de parabéns. Eu ali tomando passe, a dona Nina medianizada, doutor Ivan Souza Lopes. E aqui porque se ele conseguir fazer isso, ele está de parabéns, porque tem muito pouca informação. O Ari Rangel nem sabia quem que era o doutor Ivan, foi uma das primeiras vezes que ele veio no programa, e ele recebeu uma mensagem dele aqui, e disse que ele é um dos mentores aqui do nosso trabalho também. Gisele Lacerda, bom dia, amigos. A Lislaine, mais uma vez, está fazendo uma pergunta, depois a gente faz, né, Calinho? Isso. A Gisele Lacerda, abraço. Gisele Rivail e Marlon Brando aqui. Que é o a cachorro. Cleide Bessa dando um bom dia. O Dinho, bom dia, família Vivenciana. Essa semana está tendo domingo. Excelente programa. Está tendo domingo porque teve uma semana que não teve, né? Por isso que o cara está falando. O Nil, meu amigo. Por isso que eu falei, quando as coisas funcionam, é beleza. O Nil, bom dia, meus amigos do Vivência. E vamos caminhando, tropeçando às vezes, mas sempre no caminho. Tá vendo, Edson? A Elaine Renault, bom porque dia. Porque quem trabalha incomoda, né, Jorge? Quem trabalha incomoda. Porque quando você sai do status quo, quando você tira as pessoas da zona de conforto, incomoda. E incomoda também quem está de lá, de cá, espírito desencarnado, desencarnado. E aí fala, opa, vamos fazer ele parar. Vamos fazer eles parar também. Então, a gente, por exemplo, aqui, que eu estava comentando no início do programa, que a gente recebe de ataque no site, tá, ataque hackers, é muito grande. Você fala assim, mas é um trabalho voluntário, né? Por que? Então tem gente para tudo, tem espírito para tudo aí, né? Uhum. O Bessa está colocando na Antônia Varotto, saúde ao pequeno Pedro. A Ieda Bastos, bom dia. Faz tempo que a Ieda não dá as caras por aqui, né? É verdade. Ieda? A Elaine Renault também. O Antônio Bessa está colocando a opinião dele. É o gato Inácio e o marido dela também. O Bessa está colocando a opinião dele. Quanto aos eventos espíritas, há espaço para todos, pagos ou não. Não nos cabe julgar. O público é diversificado, com patrocínio empresarial ou pessoal, não importa. Eventos são apenas sociais. Rosângela Costa, bom dia, amigos. Um domingo abençoado. O Marcos, prezado Antônio Bess, discordo de ti. Se tivessem eventos gratuitos quando eu era adolescente em Curitiba, tinha conhecido a doutrina espírita muito antes. Houve um grupo que, infelizmente, elitizou. A Lívia Figueiredo, bom dia. Eu concordo em gênero, número e grau. Legal. Vamos fazer um intervalo, então, Rodrigo? Acho que a gente precisa apoiar eventos gratuitos. Como a gente está apoiando aqui agora o evento, que é o encontro, né, dos amigos de Chico Xavier, que está aqui, ó. Vocês podem entrar aí no Instagram do Carlos Bacelli, Carlos A. Bacelli, é só adicionar aí o Instagram dele, ou entrar no nosso, do Vivência Espírita também, tá lá, tá? O Vivência Espírita, tudo junto sem acento, que é o 18º Encontro Nacional dos Amigos de Jesus Cristo com Chico Xavier e sua obra espírita cristã, ou seja, 18 anos que é feito um evento gratuito em cidades distintas, com pessoas e equipes distintas, provando para o Brasil inteiro que é possível sim fazer congressos espíritas gratuitos. Então, ou seja, a gente provou, a gente fez em 2017, e eles, cada cidade aí tem provado há 18 anos que é possível fazer sim. Tá? Então é só arregaçar as mangas. Quem faz, quem quer faz, quem não quer arranja desculpa, né? Então a doutrina, tem muitos espíritas aí que é muito conveniente ficar dando desculpa a todo tempo aí, que tem custo, tudo tem custo na vida, né? Mas aí tá 18 anos provando que é possível. Então dia 24 e 26 de outubro, na cidade de Araraquara, São Paulo, na rua Teatro ali, Teatro Tati, do dia, vai ter aí o Décio Iandoli, vai ter também aqui a Irena Araçatuba, viu, Rodrigo? Araçatuba, perdão, desculpa. Araçatuba, Sônia Barsanti, ó, muito bom a Sônia Barsanti lá, vai estar. Tá. Claro, John Harley, o Carlos Bacelli, Geraldinho, João Pedro e Sérgio Santos e Marlene, que é imperdível escutar esses dois lá, começando dia 24 até o dia 26. E nós temos que dar o parabéns para a Sandra e o Walter, que estão promovendo a Urban Valley. De graça também. É de graça, só que eles pagaram muito caro o núcleo tecnológico, mas através de pizza, através de almoço, de bingo, eles se viraram e conseguiram, vão fazer 3 eventos. Um vai ser na Câmara Municipal no dia 3 de novembro, outro vai ser lá no Gaivota no dia 15, e depois nós vamos ter lá no Núcleo Tecnológico, lá de São José dos Campos, um evento muito grande. Lá tem um espaço muito grande. Já é o terceiro ou segundo? Hein? Não, tem mais anos. Muito, faz tempo já. Já. Entra aí Urban Valley no Instagram também, tá? Urban Valley é um exemplo aí também para os espíritas. Que é possível sim fazer eventos, congressos gratuitos, né? Até os nossos irmãos umbandistas estão fazendo. Rodrigo, Umba Vale. Umba Vale. É que a gente fala Umbanda, aí a gente fala Umban, né? Mas na realidade é Umba Vale. É verdade. O segundo, posso falar uma coisa aqui? Pode. É só para comentar sobre a Umbanda, né? Que às vezes existe muito preconceito, né? E quando se fala que na casa espírita se identifica como um espírito como preto velho, as pessoas ficam assim, né? Se coçando. Mas eu falei aqui uma vez no programa, né? Como é que eu falei mesmo? Para evitar isso, falei assim: como é que é? Descendente. Afrodescendente da terceira idade. Então, em vez de falar preto velho, vocês falam afrodescendente da terceira idade, fica tudo certo. Tudo bem. Um abraço. Eles não gostam disso, não. Né? Os preto velho não gostam de ficar chamando eles de afrodescendente, não. Eles gostam de ser chamado preto velho mesmo. Pai Joaquim, né? Pai Benedito, né? Pai Benedito. Para eles, eu acho que eles não são orgulhosos, mas para eles é um orgulho. É uma brincadeira, né, Jorge? É uma maneira de. Não, mas do jeito que as coisas estão, daqui a pouco tá proibido a gente chamar de preto velho. Tá aí o Urban Valley, vocês estão vendo Urban aí agora. Vale. Dia 9 de novembro, né? Já marca aí na agenda aí lá no Parque Tecnológico. Urban Valley. Ali, aqui em São José dos Campos, né? Então, o estacionamento é liberado, uma entrada é opcional, a entrada solidária ali de 1 quilo de alimento não perecível. Mas voltando ainda, Jorge, pegando carona, eu preciso falar. Eu, certa vez, entrando no centro espírita, eu senti isso, eu vi a imagem assim, de um franciscano, e ele se transformou no preto velho. Aí eu perguntei, como? Simples, desencarnando na Itália, reencarnando na África com a tarefa no Brasil. Então, o Pai Joaquim ele tem a alcunha de o mestre dos disfarces. E pergunta por que ele consegue se transformar em tanta coisa. Ele fala, basta ter vivido. Entendeu? Ele fala, basta ter vivido. Estão aí, é o caminho, estão no caminho, né? Então vamos lá, pessoal, para o nosso intervalo. Mas primeiro deixa eu falar aqui, ó. Vai ter uma peça de teatro dia sábado que vem, aí no Teatro Colinas, dia 13, o Rodolfo que passou aqui para mim fazer a chamada, né? Um pelo outro, dois amigos, dois irmãos. Então no Teatro Colinas, sábado, às 20 horas. E também na AME nós teremos a palestra com o nosso irmão André Luiz Vilar, com André Chiarini, lá de Itapira. Na AME, pessoal, vamos lá, hein? O Luiz prometeu que vai ter um salgadinho lá pra gente. Também. De graça, né, Jorge? De graça. No e também no comunicar que o JEPA começou no dia, na segunda-feira, mais uma escola de aprendiz do Evangelho. Do número 60. Como é que fala 60? Nossa, eu fui da terceira. Sexuagésima turma de escola de aprendiz do Evangelho. Isso, deixa eu chamar o pessoal aqui para o André, porque senão ninguém presta atenção. É. Então o André Vilar estará lá na AME, sábado, às 19h30, né? A palestra Reencarnação à Luz do Espiritismo. Uma palestra muito boa. O André é muito bom palestrante, né? Vários livros publicados. Então, vamos lá na AME. A gente estará lá esperando vocês para dar um abraço, para encontrar com o André, para assistir essa palestra, que é sempre agradável a palestra dele, sábado às 19h30, viu, pessoal? Então, de graça. Estacionamento, tá tranquilo, estacionamento espaçoso. Também para todo mundo lá, não tem problema nenhum, né? Só chegar lá e colocar o carro lá dentro. Isso então, sábado que vem, agora já, dia 13, às 19h30, com o André. E tem também, aqui já falando do aniversário da Colmeia, dia 20, de 29 anos. Dia, né? 9 do 9, né? Não tem algum... Ah, não, dia 9 do 9 é outra dia coisa. Dia 20, dia 20. Ah, tá, dia 9 do 9 vai ter a 20, Fábrica do Bem lá. Dia 20 às 17 horas. Ela está comemorando 29 e 33, né? 33 anos de valorizando a vida. Colmeia valorizando a vida, 33 anos. Mas lá, 33 a fraternidade da Colmeia é 29 anos. E a Colmeia saiu lá da Fraternidade Paulo de Tarso. É um filhote da Fraternidade Paulo de Tarso. É um spin-off. Que a gente... O Porquê da Vida é o nome da palestra. Palestrante, o Tiago Barbosa. Né? O Tiago Barbosa está lá dia 20. Essa, a do bem aí, é a Vera Parodi, tá, né? Na você está falando aí. Isso, a Vera mandou aqui a Cera Belinha, tudo de bom na vida. Ela falou que vai ter a Fábrica do Bem, estará em festa dia 9 de setembro, agora às 14 horas. Uhum. Então, então vai ter salgadinho, a Vera falou. É uma organização sem fins educativos e podemos... Calma, Jorge. Eu faço parte da diretoria. Vai ter isca, né, Jorge? Quem não for diabético pode levar um prato de doce. Uhum. Quem for, leva um salgado, né? Isso. Então, a bebida eu não sabia, mas eu faço parte da diretoria lá da Fábrica do Bem, né? Você faz parte, sem saber. E você também fundou, né? O Ed Moreno. Isso que ele falou que era 33. O Ed Moreno mandou que utiliza a sua frase lá. Falou aí. Fala aí no microfone, Carlinhos. O Ed Moreno falou aqui, ó. Ontem eu utilizei da frase do Jorge: psicólogo de pobre é preto velho. Verdade. Né? E todo mundo quer. Tem uma outra. Todo mundo quer ouvir, né? Todo mundo quer ouvir. Essa que é a realidade, né? Não tem dinheiro para pagar psicólogo, paga. Vai lá no preto velho. Que é de graça, né? E preto velho. É de graça, que não precisa pagar. Preto velho tem em todos os lugares: tem na Umbanda, tem na Doutrina Espírita, tem tudo quanto é canto. Evangélico, católico. Que é de graça, né? É aquele negócio, o Bessa insistiu aqui, colocou, né? Eventos pagos não excluem os gratuitos, há espaço. Quem quer, faça gratuito, quem não quer, faça pago. É livre-arbítrio. Pois é, mas nós Jesus, somos a favor dos pagos. Mas Jesus não chegou. Jesus não chegou lá e também não tirou o pessoal da zona de conforto? O que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa. A gente está tirando nós o pessoal da zona de conforto. Nós não estamos proibindo ninguém de pago, não. Mostrando que pagou? Não, mas a gente está mostrando que é possível fazer gratuito, só não faz quem não quer. Esse é o ponto. Que é o caminho mais fácil, né? Aquilo que o Carlos Bassari colocou aí, tá no nosso YouTube aqui, coloca aí: elitismo, eventos pagos, a porta estreita, a porta larga. Tem gente que prefere a porta larga. É que é mais fácil passar, né? Só pagando. Ou seja, cobra e beleza, que é a porta, larga. Vamos lá pro intervalo? Sim. Vamos, Rodrigo. Vai com qual música? A música é do Brasil para o mundo inteiro. Ah, essa é pro dia, hein? Então vamos lá. Momento musical. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos por que estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro, e por amor, o teu amor, nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo, e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo, e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração. Reconstruir meu sentimento, e nós estamos aqui defendendo o tema No Caminho com o nosso querido companheiro Edson Figueiredo, que é voluntário do Chefe e também voluntário do Pequeno Templo da Fraternidade aqui de São José dos Campos. Rui, eu esqueci aqui de falar, eu falei que ó, dia 13, então, lá na AME, o André estará lá conosco, o André Chiarini, falando sobre reencarnação à luz da doutrina espírita. Mas o André estará também na tenda de Umbanda na sexta-feira, na tenda de Umbanda Mãe Maria. Então ele faz esse roteiro, sempre quando ele vem, ele vai sexta-feira na tenda de Umbanda Mãe Maria, faz a palestra, que lá é outro tema, acho que a Vera colocou aqui, a Vera colocou aqui para nós qual que é o tema, né? O tema dele lá, deixa eu ver se está aqui, a lei do amor, né? Lá na tenda, às 8 horas da noite, na tenda, no dia 12, né? O André estará falando sobre a lei do amor. No dia 13, reencarnação à luz do Espiritismo lá na AME, às 19h30. E de manhã ele estará, no domingo de manhã, ele estará lá no Jefa fazendo a palestra lá. Por isso que ele não. Não, no Jefa ou no Jefa, Divino? No Jefa não, no Divino Mestre. Divino Por isso Mestre. Que ele não consegue vir aqui, porque ele sempre mesmo horário, ele marca lá no Jefa, quando ele. No Jefa não, no Divino Mestre, quando ele vem de manhã, né? 9h30 da manhã, lá no Divino Mestre. Né? Então, prestigiem, porque o André é muito trabalhador, né? É ele, o pai dele, lá em Itapira. São pessoas assim que se dedicam assim, muito à doutrina espírita, um trabalho muito bacana, tanto do lado espiritual como do lado material também, que eles desenvolvem lá. São eles que fazem a pomadinha, o unguento Chico Xavier, né? A pomadinha Chico Xavier. Esse ano, mais uma vez, a AME participou. Nós participamos mais uma vez da pomadinha, né? Mandamos lá 3 voluntários para participar e trouxemos as pomadinhas para nós também, que é a pomadinha Chico Xavier, que tanto que as pessoas pedem. Nós fomos o ano passado, acabou as pomadinhas, nós fomos esse ano outra vez, que é lá que eles fazem lá em Itapira, tá bom? Prestigie no sábado, na sexta, no sábado e no domingo, André, e nós estaremos na AME aguardando vocês lá no sábado, quem puder ir. Geralmente não tem coisa melhor para fazer, não, viu? Melhor é numa palestra espírita mesmo, que é bem melhor. Se desencarnar, melhor, né, João? Melhor ainda, gratuito. E tem um detalhe, se desencarnar lá, tá bem assistido. Exatamente, entendeu? Já sai direto pro nosso lado. É uma chance, né? Uhum, é isso. É verdade. Não, pelo menos eles resgatam pro nosso lado. Depois de lá, a gente não garante se vai se manter lá ou vai depender de cada um. Ou que nem aquele outro, o stand-up espírita, né? Vai de tobogã pro umbral. Vai escorregando tobogã. Vamos para as perguntas? Vamos lá. Não, vai fazer pergunta já? Já. Tem uma só aqui, da Liz Lane. Jesus disse: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quanto tempo levará para estarmos aptos a suportar o que Cristo ainda tem a dizer, ou Edson? Olha, é profunda essa pergunta, e a resposta nos remete a uma reflexão mais profunda ainda, porque no meu entendimento, nós conseguimos interpretar os ensinamentos de Jesus. Como no mundo do dia a dia nosso, as lições que aprendemos, quando nós colocamos em prática, é que nós, na verdade, sabemos, entendeu? Então, é quando nós estivermos praticando o que Jesus falou. No meu entendimento, né? Por exemplo, quando ele nos diz assim: perdoe não 7 vezes, né, mas tantas vezes quantas forem necessárias. Então é um grande desafio que, na medida que eu vou vencendo isso, eu vou conseguindo entender a profundidade de Jesus. Pois não, Jorge? Não, eu queria responder a pergunta dela baseada na nossa doutrina, né? Depois de 1.800 anos, Jesus veio o que Jesus tinha prometido: se me amais, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador. Esse outro Consolador, que é o Espírito da Verdade, ele ensinará coisas para vocês, novas, e o que vocês esqueceram do que eu falei. Então, a doutrina espírita veio exatamente para isso. Então, acho que a gente já pode tirar o foco da segunda revelação e ver, além da terceira revelação, que é tirar o véu de tudo que Jesus falou para nós, mostrando claramente o que Jesus falou para nós, trazendo novamente o cristianismo redivivo para o coração de cada um de nós. Se depois da terceira revelação a gente ainda tiver questionamento, é aí que a gente tem que questionar. Porque a terceira revelação vem esclarecendo tudo que Jesus disse para nós. Foi exatamente disso que veio a doutrina espírita, para esclarecer o que Jesus disse, mostrar coisas novas também. A gente vê que... Mas, viu, Jorge, aí não é suficiente o conhecimento. É suficiente a vivência. Então, entendeu? Embora a gente tenha o conhecimento, nós ainda não temos a vivência. A vivência que vai sedimentar em nós, espírito, tá? O aprendizado. Porque daí eu passo a fazer umas coisas, é como eu ando, como eu respiro, eu não conto quanto que eu ando, quanto que eu respiro. Se torna uma coisa tão normal aquilo que eu faço. Automatismo, né? É um automatismo. Então, é um processo que, como estamos no planeta, falamos no início, provas e expiações, o nível nosso é mais ou menos isso. Então, tem os outros mundos mais adiantados que um dia lá chegaremos, entendeu? Mas quando a gente fala em humanidade, a humanidade só recebe coisa quando ela está preparada. Senão, não vinha. É lógico, aí vem o ensinamento. Senão a doutrina espírita não vinha. Então, o mundo estava preparado para receber. Então, se o mundo está preparado para receber, é claro que a gente não pode, unificar tudo, ou achar que todo mundo vai entender de uma vez só. Nem entenderam quando Jesus chegou e nem entenderam tudo quando a doutrina espírita chegou. Mas o mundo já está preparado para isso. Nós é que não estamos. Exatamente. Né? Então, tem um período que é de acomodação, de sedimentação do conhecimento para se transformar numa vivência. Exatamente. Uma vivência amiga, fraterna. Deixa eu falar aqui do... a Yolanda está dizendo: hoje é aniversário da querida Gisele. Ô, Gisele, parabéns. Viu? Poxa vida, pena que você não está aqui. Né? Aqui, porque se fosse aqui, a gente ia na casa dela, porque eles gostam de festa. Não gostam? Gosto, não. Gisele de Itaberá? Itaberá. Está fazendo aniversário. Deve esposa do Rivail. Deve estar tendo festona, aquela macarronada que o amigo dela faz. Como é o nome? É o... O João Aparecido. João Aparecido. Faz macarronada do João Aparecido. Que é show. Ser esposa do Rivail é uma responsabilidade, né? É. Exatamente. Olha só o nome. É principalmente desse Rivail. O Valdeci está colocando aqui. A comunidade espírita ou umbandista no Brasil deve ser menos de 4% da população. Com tão poucos frequentadores, se torna um pouco difícil pensar em eventos sempre 100% gratuitos. Não acho, não. Discordo 100% de você. Né? Discordo 100%. A gente não faz evento para espírita. A gente faz evento para as pessoas conhecerem a doutrina espírita. Né? Para conhecer a doutrina espírita, tem 220 milhões de habitantes no Brasil. E o Walter e a Sandra trabalham doidos para poder fazer o evento gratuito. Exatamente. Então é questão da opinião de cada um. A questão nossa é o seguinte: não temos nada contra as pessoas que vão em eventos pagos. É o livre-arbítrio, né, Jorge? É, nós somos a favor dos eventos gratuitos. É essa a nossa posição. É como a Madre Teresa de Calcutá falava: eu não luto contra a guerra. Eu luto a favor da paz. É isso. Mas vai lá para o Valdeci que quando você começa a trabalhar de uma maneira correta, o que vem de ajuda. Eu lembro quando nós fomos construir o Paulo de Tarso, o que veio de ajuda, a pessoa. Não, eu vou dar o piso, eu vou dar o corrimão, eu vou dar os ventiladores. É só querer fazer. Vai visitar a AME. É? Vai visitar a AME agora. A AME, nossa. Olha a AME antes da pandemia. Olha depois. Eu participei do Jefa. Quando era alugada a casa, número 66 do Antônio Marbarro, passou para 44. Acho que é isso. E aí foi assim, né? O terreno foi comprado por ali, não foi pedido para fora, né? Foi buscado, né, o recurso, entendeu? Okay, o Jefa? É o Jefa. Então, eu era contribuinte, pagava lá mensalidade. Falar de serviço em São José dos Campos. É o que Einstein diz, né? Tem um ditado. Eu não sei nem se é de Einstein. Dizem que é. É filtrado. Quem conseguiu o terreno para comprar ali do Jefa foi Aloysio Petit. Por exemplo, que nem a história da Coal, né? A história da Coal, o que aconteceu? Foi doado o terreno para o Jefa fazer a obra Irmã Clara. Entendeu? Aí é o seguinte, aí fizemos uma reunião lá com um grupo de médios, naquele espaço todinho lá. Com a Licinha? Todo mundo viu, né? Antes de tudo isso aí. Aí o que aconteceu? Depois surgiu o terreno, uma doação lá no Novo Horizonte. E aí aquele terreno foi doado, entendeu? Por o Carlos e a Margarida. E aí eles passaram para a dona Licinha, que tinha um centro de Umbanda lá no Colonial. A gente dava aula. Ela começou a escola para o Evangelho dentro da casinha dela, no templo lá. A gente ia dar aula lá. Entendeu? Aí ela começou com a aula. Sim. Entendeu? O Pai Joaquim. Isso. Pai Joaquim, rapaz. Pai Joaquim atua em tudo quanto é lugar aqui em São José dos Campos, na região. É que o pessoal gosta de esconder Preto Velho também, né? Gosta de esconder. Não mostra muito, né? Porque na realidade, se você diz, na hora que a gente passar para o outro lado, vai ver a surpresa que a gente vai ter. E o legal é que Chico, por exemplo, Chico, Dona Licinha, a Antuza, né? Todos esses espíritos aí, a Dona Cida lá de Uberá, luta contra o elitismo que vem desde o início da doutrina espírita, né, aqui no Brasil, né? Desde quando chegou pelos médicos, né? Chegou pelos burocratas, né, lá no Rio de Janeiro. Ou seja, a luta do espiritismo contra o elitismo é uma coisa básica que Chico veio trazer a simplicidade. Né? E você pega esses grandes nomes aí, palestrantes, estrela aí que milhões de segue, né? Que faz um caminho contrário de Chico Xavier. Pela simplicidade, pela simplicidade. Né? Porque esse é o que a gente precisa lutar. Em 1895, Dr. Bezerra de Menezes foi convocado pela comunidade espírita do Brasil como único capaz de unificar o movimento espírita. Por quê? Porque existia duas linhas. Em 1895, o Espiritismo chegou no Brasil com a codificação, traduzida em 1875, 18 anos depois da codificação na França. 18 anos depois, 1875, chegou no Brasil. Em 1895, 20 anos depois, já estava uma confusão do tamanho do mundo. Tinha duas linhas. Uma que só queria saber de ciência e outra que queria saber só de religião. O Dr. Bezerra de Menezes foi convocado para ser presidente. Foi presidente até 1900, quando ele desencarnou, né? Que era o único capaz de fazer isso. E nós estamos até hoje, exato, correndo atrás, querendo unificar. Não é querendo uniformizar ninguém, não. Querendo unificar. E aí você fala, nossa, mas é assim? É assim, sim. Mas teve uma característica, que, no meu modo de ver, é o seguinte, que ao longo do tempo foram tirando assim, de uma forma, o espírito dentro do centro espírita, sendo retirado. Isso. E eu passei Jesus uma experiência também extremamente interessante. Certa vez eu fui conversar com a dona Nicinha lá na Coal. Aí eu falei, dona Nicinha está aí, né? Quero conversar com ela. Aí eu falei, ah, tá lá em tal lugar. Daqui a pouco chegou, ó, pode ir lá na salinha que ela está te esperando. Eu entrei na salinha, estava na penumbra. Aí ela no cantinho lá. Aí aqui estava o preto velho, pai Joaquim. Pode falar, meu irmão, né? Você veio aqui porque lá não fala, né? O espírito não fala. Entendeu? É mais ou menos isso, entendeu? Aí nós conversamos, eu conversei com ele, entendeu? E exatamente isso, lá o espírito não fala. Então foram tirando o espiritismo da casa espírita. É, então o que acontece? Aí você não tirando tem... Tirando o espírito da casa espírita. Aí não tem espiritismo. Entendeu? Todo mundo só está lá no blá, blá, blá. Aí então, é igual o preto velho falou para o Rogério, filho do seu Rodolfo. Ele foi visitar, e meio intelectual já na doutrina, o Rogério, porque tinha feito curso daquilo. O amigo dele falou do Preto Velho, porque o Preto Velho era bom. Ele falou, ah, que isso? E Preto Velho? Mas vamos lá para você ver. Foi lá, ele ficou só olhando para o Preto Velho. Daqui a pouco o Preto Velho de longe olhou para ele e falou, Eze, filho, estuda, mas trabalhar que é bom nada, né? Aí ele falou, enfiei a viola no saco, saí de lá, vendo se eu trabalhava mais um pouco, né? E eu comigo foi o contato que eu tive com o espírito, que ele entrou no meu carro e falou, reclamou. A gente não pode falar em lugar nenhum. Eu falei, não, é comigo você pode. E aí ele passou a música. Eu sou espírito. Estou presente, muitos não podem me ver. Eu sou espírito, não me ignore. Hoje sou eu, amanhã será você. Vocês vão ver como é que vai ser ruim no dia que a gente for espírito e ninguém, o pessoal ficar ignorando a gente. Foi espírito, não. No dia que tivermos só espiritualmente, né? Que espírito nós estamos encarnados também. Ah, mas eu já contei aqui a experiência para vocês, que um dia nós estávamos no dia 13 de maio lá na Seara Espírita Bezerra de Menezes. E eu falei, vamos parar o trabalho, que era um trabalho à tarde. Eu falei, vamos parar à tarde, vamos dar passividade para os pretos velhos. Nossa, o pessoal assustou, porque era proibido dar passividade para preto velho. E tem uma médium que trabalhava com a gente, ela começou a receber. Daqui a pouco veio um preto velho dizendo, olha, vocês são preconceituosos. Porque se você receber um espírita aqui francês, oh, que maravilha. Receber inglês, nossa, que maravilha. Receber espanhol, oh, que maravilha. Alemão? Preto velho, não, esse não pode. Só que tem que entender que o inglês ele veio de livre e espontânea vontade, o francês veio de livre e espontânea vontade. Eu, preto velho, vim aqui escravizado e na marra. Me pegaram e trouxeram para cá. Eu sou estrangeiro igual aos outros e vocês não levam em consideração aquilo que a gente vem se comunicar e trazendo de mensagem para vocês. Então, percebemos então que o caminho é nos enquadrarmos na verdade espiritual. Eu coloquei aqui, ó, dentro daquela pergunta que eu fiz uns minutos atrás, já nos perguntamos qual é o nosso papel no mundo, eu coloquei assim... Duas perguntas interessantes para todos nós, não é? Qual a qualidade de pensamentos e vibrações que estamos emitindo? Né? Quais são os nossos pensamentos? Como é que eles... O que nós estamos emitindo? Porque cada pensamento tem uma energia, né? Ou boa ou não muito boa. E a segunda pergunta, qual a qualidade ambiental que deixamos que o mestre haja através de nós? Porque Jesus ele vai agir através de nós. Se eu me alinhar, entendeu? Eu estou no caminho para esse alinhamento, para que Jesus atue por mim, porque na medida que eu atuo, como dizia a Madre Teresa, aproveitando o que o Jorge falou, que ela dizia assim, as mãos que agem são muito mais importantes que os lábios que falam. Uhum, legal demais. Entendeu? Quem falava isso? Madre Teresa de Calcutá. Então? Entendeu? Então, por quê? Porque Jesus agia, né? E quando ele, assim, sendo buscado por alguém em sofrimento, e quando ele curava, ele transmitia uma outra verdade ao estender a sua mão sobre a fronte daquele que estava à sua frente. A tua fé te curou. Então, é o se alinhar, é o acreditar, é que faz com que a gente possa criar uma energia diferente no mundo. Não é? Por exemplo, quando eu estava para vir aqui, acordei hoje de manhã, falei, legal, né? Eu vou lá com meus amigos. Entendeu? porque eu vou lá rir, entendeu? Eu vou me, assim, vai ser um programa que eu vou me divertir, que vai me fazer um bem, porque é verdade. Porque, então, e que significa que se nós conseguirmos criar essa energia onde a gente esteja, é o ideal, é o que Jesus fala, é o caminho. Carlinho, vamos fazer a pergunta do Aécio aí, que ele tem duas já. O Aécio pergunta: podemos realmente ser testemunhas de Jesus enquanto escondemos nossas sombras sob a luz de suas palavras? Quase que eu respondi já. Entendeu? Interessante essa. Né? É interessante mesmo, porque às vezes a gente digamos, né? Se veste, né? Digamos, externamente, como tal, né? Um palestrante, um dirigente de uma casa espírita, de um diretor, um outro dirigente de uma outra religião, não importa a religião, mas a gente se expõe como um conhecedor da verdade, como um ser missionário. E às vezes nós vendemos essa imagem. Não é difícil vender a imagem, mas, no entanto, as atitudes, e de forma que surge um acontecimento, uma situação que você vai se expor, né? Então isso aí vai exigir um trabalho íntimo muito forte, muito forte. Porque nos dias de hoje, por exemplo, que a notícia, a informação chega instantaneamente para nós, de qualquer lugar do mundo, e nós temos as nossas reações, que às vezes não são tão boas assim, né? E aí nós radiamos isso, entendeu? Então é um trabalho realmente árduo, né? Que é o trabalho, né? Esse é o trabalho. Continua. A gente vai passando o tempo, né? A gente vai ficando mais velho. E a gente vai chegando à conclusão que quem que é certo na vida? Né? Quem que está certo, né? Quem que não está escondido atrás de alguma coisa? Então, o Chico Xavier também, como nós estamos sempre citando, também tem uma... Quando ele fez a visita no Carandiru, lá, que ele entrou sozinho e não quis proteção de ninguém, e passou o dia lá visitando os maiores criminosos que pode imaginar, depois ele falou para a pessoa, sabe qual é a diferença deles para nós? Eles foram descobertos. Entendeu? Então, para todo mundo que está nos ouvindo agora, inclusive nós... Perfeito. Né? Qual a diferença de nós para aquelas pessoas que nós achamos que fazem as coisas erradas? A pergunta do Aécio é fora de série. 99,9% de nós estamos escondidos atrás de alguma coisa. Que talvez se alguém descobrir vai ficar chato pra caramba pra gente. Vai. Todo mundo, quem não tem, levanta a mão aí, manda o nome que eu vou colocar, vou santificar. Quem não tem nada errado na vida, manda o nome aí. Que eu vou santificar aqui. Nós vamos santificar essa pessoa. Porque é só pensar. Quando Jesus fala lá, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O que as pessoas fizeram? Pensaram no que elas tinham. Então foi isso. Então quando o Aécio faz essa pergunta, é muito interessante. Nós somos assim, infelizmente. Nós simplesmente não fomos descobertos. Então, aí que vem o entendimento de si próprio. Porque o seu nível nosso é provas e expiações, não podemos ser melhor do que isso. É. Entendeu? Então, por isso é que temos que ser solidários, fraternos uns para com os outros, darmos as mãos. Porque um precisa do outro. Uhum. Só uma coisa importante também, que nessa passagem, né, a gente não entende a dimensão do que Jesus fez nessa passagem das pedras. Porque se você pega o livro Paulo Estevão e entende qual é o processo jurídico de condenação para chegar até as pedras, né? É um processo longo. A pessoa vai lá no tribunal, é feito o negócio, até chegar a ser julgado para ir para as pedras. Você vê lá no livro do Paulo Estevão, naquela época. Aqui no Brasil já é diferente, aqui já começa pelo Supremo, né? E Jesus chegar depois de condenado. Essa é boa, né? Ótima. Jesus, depois de condenado, chegar e mudar uma decisão judicial daquela época, que era lei, para eles era lei. Eles acreditavam naquilo como verdade. É muito forte. A gente a gente para e pensa assim, ah, foi só uma coisinha que ele entrou, ah, mudou, o pessoal tava lá, vamos jogar umas pedras. Não, não era assim. Era todo um processo jurídico deles, baseado na lei deles, que Jesus chegou e mudou. Ou seja, é, de novo, ele vem mostrar que, que é possível tirar as pessoas da zona de conforto e mudar, só basta querer mudar. Aí, e quando ele fala, ah, ele fez um ensinamento de não julgar, não, não é isso. Ele mostrou que para a gente mudar o status quo, a gente precisa primeiro querer e trabalhar, né? Ou seja, não, não ficar parado esperando e vendo as coisas erradas acontecer e sem se mexer, sem fazer nada. Ou seja, precisa trabalhar, que é o que o meu pai fala sempre, que é a energia em movimento na física, né? Se movimentar e mostrar. E aí, quando eu falo aqui, né? Quando eu falo, ah, não pode julgar. Não, a gente pode sim mostrar o caminho certo. Pode sim mudar o trajeto das coisas. Né? Não é uma questão de julgar, é uma questão de mostrar o outro caminho, né? É, mas a indulgência o próprio Jesus fala, né? Na indulgência você deve tentar sim, se for para o benefício da humanidade, se for para o benefício, você deve sim denunciar alguma coisa, e não pela mas espada, sempre né? Procurar o jeito melhor de fazer isso, não sem você espada. Querer aparecer, né? Se for para prestar um serviço, sim. Agora não fazer fofoca. Fofoca não adianta nada, né? Vamos lá? Outra pergunta? Né? Tá. Nós temos que dizer para o Aécio também que nós vivemos num mundo cheio de contradições. Então, nem sempre aquilo que você pensa você pode colocar em prática. Uhum. Então, a gente se esconde muitas vezes, que é justamente para poder sobreviver. Porque exato. Não é fácil sobreviver. Você não era crucificado em menos de 3 anos. É. Se a gente se analisa, né? Se a gente se analisa, eu acho muito legal o que o Aécio colocou. Se a gente se analisa, a gente vai ver. Porque a gente não tem um monte de coisa que nós somos impotentes, porque agora é fácil ficar julgando os outros, né? É fácil dizendo que o outro está errado, é fácil dizer que está tudo errado, é fácil isso aí, quando dentro de nós, às vezes, nós somos muito piores do que qualquer coisa que a gente pode imaginar. Agora, não descobriram a gente ainda. É fácil dizer que as pessoas são corruptas, uhum. Mas se colocarem essa pessoa no lugar daquele corrupto, o que nós vamos fazer? Vai fazer a mesma coisa. É. Mas Chico fala também, não espere ser perfeito para começar a trabalhar, né? Uhum. Isso, se a gente esperasse ser perfeito, se a gente não tivesse inveja, não tivesse orgulho... Quer ver uma coisa aqui que eu coloquei? Que trabalhar. Sinais evidentes, né? O Espiritismo será um agente esclarecedor dessa transformação e foi dado ao mundo justamente às vésperas desse período final, trazendo um surto mediúnico. Né? Por exemplo, aqui, surto mediúnico. O Jorge se tornou psicólogo. Vários livros. Uhum. Certo? Você imaginava isso, Jorge? De jeito nenhum. Entendeu? Então, tudo nunca isso... Não imaginei nem de escrever um... Exatamente. Eu lembro que você até relatou que você ficou na dúvida, foi conversar com a dona Nicinha... Entendeu? Então, o que acontece? Às vezes, veja como é que são. Então, o Espiritismo... Conversei com o pai Joaquim. Isso. Ele veio falar sobre isso. Esses dias eu estava lá sentindo, veio esse rapaz. Aí, aqui eu estou sentindo também. Eu fiquei mexidão. Falei, pô, já aconteceu, eu vou desencarnar logo ou o que que é? Né? Porque você começa a sentir, né, aquela energia. É normal, é outro espírito perto de você. Então, você vê como é que é. Então, essa transformação, esse surto mediúnico, aí eu coloquei uma outra coisa aqui, ó. Como é que os umbandistas falam? Deixa as almas trabalhar. Coloquei aqui, ó, interessante. Para alguns, né, que é para preocupar aqui. Alerta aos médios. As dívidas continuam ativas. Aos médios, aí, né? Uhum. O médio é um espírito endividado, né? As dívidas continuam ativas. As oportunidades se desdobram. E a conduta precisa ser constantemente corrigida. Então, para se alinhar no caminho, constantemente a gente tem que fazer essa reflexão. Porque como a acessibilidade está aqui, né, está em nós, então nós recebemos essas influências com mais constância. E aí precisa de estarmos mais atentos. Né? Mas nós falamos muito a respeito do caminho, o espírita fala muito da reforma íntima, tá vendo? Que é um caminho para a melhoria. Isso, vamos para mais uma pergunta, porque tem pergunta aparecendo aí. Vamos lá. O Aécio pergunta também, o Edson, a hipocrisia em nome de Jesus é o preço que pagamos por sermos ainda raça de víboras ou a nossa maior traição ao seu ensinamento? Você viu que os caramba, ouvintes, né, tiram a gente da zona de conforto. Né? De conforto. Né? Repita a pergunta. Repito. A hipocrisia em nome de Jesus é o preço que pagamos por sermos ainda raça de víboras ou a nossa maior traição ao seu ensinamento? Começamos com a hipocrisia. O que é hipocrisia? Em nome de Jesus? Isso. Ah, é certo, agir da forma que não somos. Uhum. Não é assim? Então, por que nós agimos da forma que não somos? Né? Como falamos agora há pouco, a gente cria uma barreira de defesa, de proteção, uhum, para ninguém nos conhecer. Porque nós mesmos temos medo, uhum, de nos conhecermos. Então o processo é nos conhecermos. Uhum. Voltamos lá em Jesus. Uhum. Amar o próximo como a si mesmo. Voltar a si mesmo. Eu tenho que me identificar. O que eu sou, afinal? Né? Como que eu ajo? Porque nós realmente estamos no nível que utilizamos muitas comparações. Às vezes nos espelhamos na falha de alguém e julgamos, é a hipocrisia. Às vezes somos piores. Que às vezes é só raça de vítima. Assim, eu não acho assim, sabe? Só assim. Eu acho assim que nós estamos na ignorância. A gente não entende direito ainda, mesmo esses ensinamentos de Jesus. A gente não tem maturidade assim, espiritual suficiente para colocar em prática. Porque, por exemplo, se a gente acha que Jesus chamou a gente de raça de víboras, claro, mas se a gente pega pessoas que são super religiosas, às vezes ela chega até o fanatismo, mas só que ela não é maldosa, ela acha que ela está certa. É a crença, né? Se a gente pegar a Inquisição, por exemplo, todo mundo achava que estava certo e estava matando no nome de Jesus. É. Então, ninguém achava que estava errado. Aí você veja, muitas vezes é ignorância. A gente, olhando do lado de fora, a gente fala, é uma raça de víboras mesmo, hipocrisia. Jesus está falando uma coisa e está fazendo outra. Mas olha só, se a gente pega, por exemplo, o livro Libertação, o Aécio conhece muito mais do que eu as obras de Chico, o livro Libertação, o tribunal que tem lá na Cidade Estranha é feito de eclesiásticos lá. Isto. E esse tribunal está julgando as pessoas porque ele acha que eles estão certos. Eles acham até que Jesus estava errado por não ter sido tão rigoroso. Eles acham que Jesus traiu eles porque eles cumpriram tudo que Jesus queria aqui. E olha só, o pessoal está cego na ignorância, na maldade. Faz parte do grupo dos draconianos até, de maldosos do jeito que eles são, mas eles acham que eles estão certos. Então é complicado ainda para nós. Esse assim, entendimento. Né? Por exemplo, quem é que trabalhou aqui em trabalho de desobsessão, né? É comum você ver a entidade lá da época da Inquisição, né? Ela praticava aquelas torturas, praticava aquilo lá, de repente ela, uhum, tinha esse conhecimento que estava certa, estava, uhum, agindo em nome de Jesus, entendeu? Daí ela percebe a sua situação naquele momento, consegue ter um entendimento, aí ela entra no arrependimento. Porque, entendeu? Você falar, por exemplo, eu falar que o Edson está traindo o ensinamento de Jesus. Eu posso falar do lado de cá. Mas você acha que você está certo. E aí? É verdade. Fala, não, eu estou fazendo o que Jesus quer. É a forma de entendimento. Jeito, entendeu? Então você pega, vamos fazer. Existem religiões, por exemplo, que tem espiritualidade. A gente vê muitas religiões evangélicas que tem lá. É. Espíritos que chegam lá e falam, vou tocar fogo em você, vou fazer isso com você, agora você vai ficar perdido, agora você vai ficar preso. Faz o maior ritual lá em cima do coitado do espírito que está lá. Imagina o que, esse espírito está sofrendo com que os outros devem estar tudo lá tocando fogo neles mesmos. É. Eles agem desse jeito e eles acham que eles estão certos em nome de Jesus. Você chega no centro espírita, chega o maior bandido espírita, o espírito no centro espírita, o maior, o terrível, a gente trata ele e fala, meu irmão, peraí, você está fazendo um monte de coisa errada, não é desse jeito e tal. A gente tenta encaminhar ele de outra maneira e nós achamos que nós estamos certos, nós não agimos daquele outro jeito. Agora, a gente olhando para o que ele fala, não, que isso, o cara está tratando, o cara, ele está traindo o ensinamento de Jesus, não foi isso que Jesus falou para ele. É isso que nós sentimos, né? Mas ele acha que ele está certo ainda, fazendo daquele jeito, na violência. Que é um processo, né? Então, acho que grande desafio nós nos situarmos no caminho, né? Adorei essa pergunta do Aécio hoje. Que é o caminho de Jesus. É esse, é o entendimento. Eu consegui entender. Agora tá. Entendeu? É esse entendimento, né? Esse entendimento que nós somos diferentes, então a gente vai ter uma visão diferente. E isso é normal, né? Jesus tinha 12 e nenhum deles eram iguais. Ele entendeu todos os 12. Edson, a pléiade de espíritos superiores que são reunidos para vir trazer através do Espírito Verdade, presidida pelo Espírito da Verdade, tem uma pléiade de espíritos superiores, no mínimo 7, né? Pléiade de 7, né? No mínimo isso, mas tinha muito mais, né? Então, quando Allan Kardec faz a pergunta que, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, digamos que a pléiade está lá, Allan Kardec chega e fala, eu quero saber qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade. Para Jesus. Como Jesus a entendia? Olha só a cara dos espíritos superiores. Ele falou, pô, ele não está perguntando para mim. Porque se ele pergunta para os espíritos superiores, cada um podia dar a sua opinião. Exatamente. Falou, não, eu quero saber o que, que Jesus fala. Pergunta para ele. Se reúne aí, pergunta para ele, traz a resposta. Ele não quis saber a resposta dos espíritos superiores. Porque ele sabia que cada um podia dar a sua explicação. Sua explicação. E eram espíritos superiores. Imagina, porque passaram por experiências diversas. Exatamente. Imagina, entendeu? Quem não é superior. Vai sair falando pelos cotovelos mesmo. E qual que é a resposta? O benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O bip do amor, o de Jesus. Só José Magalhães. Se conseguir isso, já tá ótimo. Só antes de falar a pergunta do Magalhães. Mas só, agora só comentar uma coisa aqui. Pode falar. Fala. Não, o que não se pode perder é uma referência que o nosso nível como mundo, né, é provas e expiações, entendeu? Então, em outros mundos, outras definições, com certeza, mais profundas. Pois não, Rodrigo? Não, eu queria te mostrar o exemplo do poder da palavra, né, e do exemplo, né? Que, olha o testemunho que a minha mãe, Maria Ângela, deu aqui, ó. Tenho que agradecer ao Edson Figueiredo, que em suas aulas no Jefa nos contou que o viciado em cigarro é rodeado pelos espíritos fumando o seu cigarro. E foi assim que tive forças para deixar os 2 maços de cigarro que fumava por dia. Gratidão, grande amigo Edson Figueiredo. Obrigado, minha amiga. Isso aí já conta pra você lá no umbral, né? Quando você chegar lá. Não é, não é tudo isso, não. Muito obrigado, viu, pelo. E fumar. E é verdade. E eu vou te falar. Aí vão dizer pra eu não fumar, porque eu tenho obrigação, porque eu sei que eu tentei igual Barrabás. Tentei de tudo, igual Barrabás, né? Pela espada, pela briga, pelo tudo, e não consegui. E pra você ver como que é importante a escola de aprendiz. O Edson foi nosso dirigente lá, meu também, né? A gente fez junto lá e realmente mudou a nossa vida. Vamos lá para mais uma pergunta. Vamos. A do Zé Magalhães aqui é muito legal, Edson. O Zé Magalhães pede para você explicar a frase, diz assim: poderia explicar a frase de Jesus? E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. Jesus vai voltar à Terra? Ele está aí, né? O Jesus está aqui. Mas repete a pergunta, só o interessante começo, ó. Presta atenção. E quando eu tiver ido preparar-vos um isso, lugar... Só isso. Só? Então vejam bem, a maioria acredita que Jesus está preparando lugar para nós. No sentido de estadia, físico, de hospedagem, certo? No sentido físico, né? Sentido físico. Então, se eu vou para um lugar, Jesus está preparando. Então, eu vou para lá, né? Já fica se alegrando aí. Quando eu estiver preparado, eu voltarei, né? E aí eu levarei você até lá. Então, tranquilo, eu vou e fico fazendo as minhas coisas, mas eu acredito em Jesus. Como eu acredito em Jesus, ele está reservando o lugar. O preparando o lugar, no meu entendimento, né, é estar esse tempo, a mim, né, um seguidor de Jesus, aprendendo as lições do amor, da fraternidade, colocando-as em prática, entendeu? Porque eu tenho Jesus como referência, eu tenho de colocar ele como minha referência, aí eu vou seguir os passos dele. Ele vai voltar? Não, eu vou encontrá-lo. Porque pela minha frequência que muda, eu vou senti-lo cada vez mais perto de mim. cada vez mais perto do seu ensinamento, da sua verdade, do seu amor, da sua atenção. Então, o meu entendimento é esse. Quer dizer, ele está aqui, nunca foi. Porque como governador do planeta, eu sempre falo isso, posso estar enganado, mas a aura de Jesus envolve todo o nosso planeta Terra. Entendeu? Então, ele está presente em tudo, em nós. Cada sentido da nossa vida é Jesus presente. Tem passagem de Jesus que se a gente olhar só aquela frase, mas não olhar o contexto todo, ela fica difícil de entender. Essa é uma delas, né? Fica perdida. Porque essa aqui tem uma continuidade. A continuidade nós já falamos hoje. Quando Jesus fala isso, os apóstolos ficam em dúvida também. É. E Tomé chega para ele e fala: mestre, mas como é que nós vamos saber esse caminho? Como é que nós vamos saber, né, fazer isso? Aí Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Para chegar ao Pai tem que chegar por mim. Está junto com essa junto, que o Zé colocou. Então mostra claramente o que nós já falamos antes. Eu tenho que fazer o quê? Praticar os ensinamentos de Jesus, foi o que o Edson falou agora. Ele é minha referência. Se eu praticar esses ensinamentos, eu estarei onde Jesus quer que a gente esteja. E ele vai estar junto com a gente. E o próprio Jesus falou: há várias moradas na casa do meu Pai. E quando ele fala que está preparando o caminho para que as pessoas possam encontrar a sua morada. Né? Uhum. É interessantíssimo essa reflexão, porque no caminho, muitas vezes eu me encontro nele, né? Uhum. Eu tenho esse entendimento. Mas quanto mais eu praticar esse caminho, quanto mais eu procurar fazer os ensinamentos de Jesus, mais e mais eu vou me vivenciando Jesus. Então, você não vê, a morada não é o próprio Jesus? É. A morada é o próprio Jesus. É ele próprio. Né? É filosófico, pra cara, é muito legal. Olha, eu lembrei de uma coisa agora, interessante, sabe? Foi muitos anos atrás, ali no Bradesco do Jardim Paulista, estava uma mulher chegando, né? Aí a filha dela saiu. Ela falou: filha, deu certo? Sim, mãe, Jesus tem poder. Ela falou com uma convicção. Falei que fiquei impressionado, sabe? Mas essa é a crença que facilita o progresso, entendeu? A energia. Se não tivesse dado certo. Mas esse ela se. Exatamente. Que nem ela o alinhou. John fala: sangue de Chico Xavier tem poder. Porque quando é legal assim. Eu acho que a gente tem que levantar sempre e falar: ah, não deu certo de jeito nenhum, mas Jesus tem poder. Né? Não tinha que dar certo para mim agora. Não era minha mãe. Mas eu acho que talvez a mãe tenha duvidado, né, que ela fosse conseguir. Não, mas ela... sempre quando vence, você já percebeu? É sempre na hora da vitória que Jesus tem poder. E eu já vi até o cara que rebentou a cara do outro lá no ringue, ele sai depois e sai: eu amo Jesus, Jesus tem poder, por isso que eu derrotei o cara. Então você vê que nós, ao mesmo tempo, nós vivemos há 2000 anos atrás, antes de Jesus. A gente vive as duas coisas ao mesmo tempo. Tem gente que ainda encara Jesus como se Jesus fosse entrar com ele para bater nos outros. Aí o cara no futebol: ah, nós estamos com Jesus, por isso que nós ganhamos. Não vamos honrar o nome do Senhor. E o outro não honrou o nome do Senhor, que perdeu? Sabe? Então são coisas assim que são cada bobeira que você fala: poxa vida, vamos agradecer a Deus em tudo, nas vitórias e nas derrotas também, que são experiências pra gente. Não era agora, ter vencido agora. Não é, Jorge? Quem entrou aqui foi a Claudinha Ribeiro, ela tinha entrado já no começo, eu tinha pulado aqui a mensagem dela. Ela manda bom dia a todos e hoje em especial a Edson, que compartilha seu carinho e amor nesse trabalho incrível que é o Falando ao Coração em nossa casa, pequeno templo da fraternidade. A Cláudia Pedroso. Vamos para outra? O Aécio César tem a terceira dúvida. O que seria mais difícil? Ser hipócrita quanto à criação de religiões que Jesus não pediu para criar? Ou dar o testamento de morrer pela doutrina que professam? Olha. Quer que eu repita? Não, ele realmente é sagaz. E não usa inteligência artificial, hein? O que seria mais difícil? Ser hipócrita quanto à criação de religiões que Jesus não pediu para criar ou dar o testemunho de morrer pela doutrina que professamos? É a segunda parte. Entendeu? É o grande Edson, o grande exemplo dos cristãos novos, né, que chegaram depois, que saíram depois de Jesus, Paulo de Tarso, foi exatamente morrer desse jeito. Né? Você pega Joana de Cusa, né? Você pega Estevão. Paulo, Estevão, todos esses aí. os cristãos que foram jogados os no primeiros, circo. Pedro, alguns discípulos de Jesus crucificados. É, os que foram jogados nos circos e matavam eles todos de uma vez, eles cantavam na hora que ia. Isso é um poder que fantástico, essa né? Essa segunda parte. Morrer pela doutrina que professa. Então, mas aí volta o negócio. Não é melhor correr, às vezes, também? Sumir dali, se tivesse jeito de escapar? Ou a gente vai ficar lá para morrer? Porque o próprio Jesus fala, não dá o pescoço para os outros ficar cortando fácil, não. São reflexões profundas. Não, eu não vou morrer aqui no nome de Jesus, nada. Se der para me escapar, tô eu vou fora, escapar. Estou fora, né? Deixa para depois. Mas aí é a crença, né? É a confiança. Exatamente. Entendeu? Então ou a confiança que existe algo além. Que você, não tem mais jeito. Nisso, tipo assim, não tem mais jeito. Eu estou aqui com a corda no pescoço. Não vou me maldizer. Viu? Para chegar nisso, né? E se for olhar julgamentos, né? De novo, foi um julgamento, claro, imperfeito. Leis imperfeitas, governos imperfeitos, na época romano, né? A Roma, que dominava ali, existia um imperador. Ou seja, o tempo todo nós estamos imbuídos a contexto políticos e autoritarismo, e geopolíticos, né? Que é fora do nosso controle, é o mar. E Jesus vem nos mostrar que o barco, dentro da tempestade, a gente tem que ter confiança nele, né? Ele está tá no leme. Existe algo além desse mar que a gente está vendo só, né? É muito complexo essa parte aí, que tem que ter um entendimento profundo, né, dessa realidade. Do sofrimento, né? Entender o sofrimento. Eu lembrei eu sempre lembro da Madre Teresa de Calcutá, em outro exemplo, que para nós, às vezes, é difícil entender, né? Ela ali limpando uma pessoa prestes a desencarnar, toda ferida, e aí um jornalista fala para ela: irmã, eu não faria isso aí nem por $1 milhão. Aí ela responde: também não faria, eu faço por amor. Entendeu? Então, esse nível é um nível, né, que a pessoa já ultrapassou o sofrimento. Para ela não é sofrer. Não é sofrer, é conviver com Jesus. Vamos para a terceira, para a quarta pergunta. O S está enganando, né? Enganando a gente. Mas já falou. Posso falar do tipo tá do TEC 3 aqui, Zé, que o Jorge não? Está fazendo uma afirmação, né? O Espiritismo sem os Espíritos Consoladores está fora do que Jesus projetou. Com certeza. Aquilo que nós falamos das casas espíritas, estão tirando os Espíritos. Exatamente. Né? Tirando Jesus também. Aí, a quarta do S. O que se pode dizer do elitismo mediúnico em que os médiuns homens não podem receber espíritos homossexuais? Será que no além não teriam gays? É legal essa pergunta. Muito atual, né? Muito atual. Né, meu irmão? Você que está nos ouvindo aí. Né? Repita a pergunta, devagarinho. O que se pode dizer do elitismo mediúnico em que médiuns homens não receber espíritos homossexuais? Será que no além não teriam gays? É falta de entendimento do processo evolutivo, das experiências reencarnatórias que cabe a cada um passar para o seu aprendizado, né? Se nós abrirmos o nosso leque aqui no nosso momento atual em que vivemos no Brasil, nós vamos ver pessoas do nosso meio doutrinário nessa relação afetiva, né? Então é a falta de entendimento, de maturidade. E muitos, quer dizer, a maioria de nós ainda não tem esse entendimento, porque a nossa formação, a nossa criação, ela ainda é de um outro processo, né? Hoje, nós observamos com grande facilidade isso. Tivemos agora há pouco, né, um caso de conhecidos nossos aqui, né? E que a gente percebe que, quando se fala, há uma certa ainda resistência. A gente concorda por educação, mas, no fundo, a gente ainda não está tendo essa aceitação, né? Mas é uma questão de maturidade. O que falta a nós todos é maturidade, porque o entendimento melhor do processo evolutivo. É isso, a minha resposta. Tá. E eu também tenho um entendimento seguinte. Eu vou encarnar como homem para resolver os meus problemas como homem, mas eu trago do passado, isto, quando eu era uma mulher e não resolvi certos problemas lá. E, de repente, como diz que a tirar o conhecimento do passado é um presente, às vezes nós trazemos tão dentro de nós um passado que não conseguimos resolver, que vem para cá num corpo de homem, com sentimentos e todos os problemas de mulher para resolver. A doutrina espírita tem alguns. Explica isso daí dessa forma. Entendeu? Interessante. Outra coisa também é o seguinte. Quem falou que um monte de espírito que dá mensagem pra gente, ele não é gay? Quem falou? A gente não sabe. Normal. Né? Porque o espírito não tem sexo. Tá preocupado com isso. Não, perispírito tem, né, Carlinho? Quem dá mensagem pra gente geralmente é perispírito. Ele tem, sim. Tem uma discussão mesmo, doutor Inácio, com um rapaz que vai lá conversar com ele, que fala, eu vou nascer gay de novo. Ele falou, não tem problema. Não tem problema, o que é que tem? Você tem que cuidar da sua vida, né? Não tem, ele tem um diálogo muito legal e franco com uma pessoa que é homossexual lá no plano espiritual. O Aécio também estuda bastante as obras do Dr. Inácio, é um dos livros que eu não lembro o nome agora. Só não tem sexo os espíritos que é angelicais, que já estão numa esfera... Está só como espírito, mais perispírito. Já perdeu o perispírito. Espírito que não tem mais perispírito não tem sexo. Agora, o espírito ainda, que tem perispírito, tem sexo. Perispírito é igual a gente. E tem sexo no plano espiritual também. Então a gente pode falar que Jesus não tem sexo. Só para ser polêmico. Como espírito superior, não. Não. Quando ele veio na Terra, tinha. Ele encarnou. Como? O Jesus. E para isso ele precisou ter um perispírito. Lá ele não é mais Jesus, agora ele é Cristo. Se ele está vivendo como espírito só, crístico, né? Ele não tem. Se ele ainda tem um perispírito, quem que foi que veio aqui quando o Brasil ia ser... quando ele mudou a bandeira do evangélico para o Brasil? Quem foi que veio aqui conversar aqui? Não foi ele? Sim. Foi um perispírito que veio. Sim. Então, isso não quer dizer que Jesus esteja vivendo como espírito. Se ele está no órbito terreno, mandando na Terra, ele é um espírito superior. Ele pode desfazer desse perispírito a hora que ele quiser. Mas só que para ele se comunicar com a gente, ele precisa desse perispírito. E pode compor um perispírito. Exatamente. Também, se quiser. Então ele tem sexo. Ele pode fazer o que ele quiser. Isso aí ninguém foge da lei natural. Isso é uma lei natural, é científica. Ele precisa disso. Porque se ele aparecer como espírito, ninguém vê ele. Nenhum perispírito, ninguém vai ver ele. Conclusão, né? Sim. Isso aí, esse entendimento, é de acordo com a maturidade de cada um e aprendizado. Porque está faltando-nos ainda essa visão mais ampla. Entendeu? A gente se restringe ao que a gente aprendeu, ao que a gente conviveu. Eu acho que a gente tem que parar de confundir o que é ser e o que é e o que é estar, né? Eu acho que a gente tem que parar de confundir o que é ser e o que é estar. Eu acho que o espírito, ele é uma coisa muito maior do que uma personalidade. Uma personalidade que é o que a gente está encarnado aqui. Ele pode ser uma personalidade que pode ter as suas tendências e opções. Perfeito. Mas cada um, cada espírito é muito maior que uma personalidade. Pode ter encarnado como mulher, pode ter encarnado como homem, pode ter encarnado como uma tendência homossexual, pode ter encarnado como... Isso, não tem problema. Sem nenhuma, por exemplo, Chico não foi casado. A gente fala que pessoas são andrógenas. Não foi casado. O que é que eu falei? Uma pessoa nossa aqui, que era totalmente uma pessoa que você olhava ele... Todo mundo adorava ele, todo mundo gostava dele, todo mundo sabia dele, ele nunca casou, nunca soubemos de caso que ele teve também, se ele era homossexual, se ele era casado, se ele não era. O nosso maior amigo que nós tivemos aqui, que é o Helder. Sim. A Ieda está lá ouvindo a gente, sabe disso. O Helder, ele viveu uma vida andrógina, né, Rui, se a gente for ver, que vivia comigo o tempo todo, né? Viveu comigo o tempo todo para lá e para cá, né? E era uma pessoa assim, neutra, digamos assim, no lado sexual até, né? É interessante que nós estamos... Nós precisamos também dizer para o Aécio que todo trabalho mediúnico bem preparado, bem feito, com médios simples, humildes, os espíritos que virão serão também preparados para dar passividade para os... junto aos médios. Então não é assim aparecer lá um gay, não é desse jeito que funciona, não. Eu não mas eu, o Aécio disse que a gente não entendeu, a pergunta dele. É, não, a pergunta dele é, entender, é muito provável da não gente entender, não ter entendido. Não entender também faz parte, viu, Aécio? Eu falo para ele o seguinte, meu amigo, nós vamos refletir bastante, porque é uma pergunta profunda, né? Claro, bastante claro, profunda. Com certeza. Por exemplo, a gente, tá cheio de médiuns que são homossexuais, que são transexuais, que são, como é que é o nome? Drag king. Tá cheio. Eu lembro tá de... Cheio. E aí, como viu? Que essas pessoas recebem também os espíritos? Eu me lembro do nosso irmão lá de Bauru, Richard Simonetti. Ele, certa vez, aqui em São José, nós estávamos numa reunião espírita, né? Cheio a casa. E ele lá. Aí ele podia fazer as perguntas em filipetas, fazia pergunta e ia para ele, sem nome, sem quem, ninguém sabia quem fez a pergunta. Então, a pergunta que surgiu lá, um homossexual pode dirigir um grupo mediúnico? Ficou um silêncio. No, né? Repeti a pergunta, um homossexual pode dirigir um grupo mediúnico? Daí ele respondeu, qual o problema? Tem tanto homossexual quem correto... Quem está fazendo a pergunta é preconceituoso. Tem tanto homossexual ou correto, tá com medo, né? Viu? E tanto hétero... Eu recebi preconceito. Promíscuo? Promíscuo. É. Foi essa a resposta. Entendeu? E eu, aproveitando, vou ler aqui. A corrente da solidariedade. Nesta corrente, ou ela é você. Pois vós sois o sal da terra. E se o sal da terra for insípido, com que se há de salgar? Vós sois a luz do mundo, e não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas o velador, para iluminar todos que estão na casa. Esse é importante. Antônio está fazendo uma colocação aqui, até uma pergunta, eu não acho nem que é nem pergunta, viu, Antônio? Eu acho que você já está... É a Antônia Varotto, esposa do Tião. Homem e mulher, biologicamente, há diferença. Homem... e mulher, culturalmente, é resultado das relações humanas nesse plano. Homem e mulher, como espírito, são espíritos. E ponto. Será isso? Entendeu? Porque cada um de nós vai se pronunciar conforme a sua maturidade, a sua aceitação das coisas. Isso é uma coisa totalmente normal. Né? Por isso que eu li sobre a solidariedade. E a outra parte aqui é vigília e vigilância. Né? Eis um exercício que pode ser feito com frequência, semelhante às nossas atividades do cotidiano. Manter o foco mental, preservando a noção de quem somos em essência, ao lidar com as coisas da vida. Em outras palavras, manter a atenção na atividade interna e na atividade externa ao mesmo tempo. Então, se nós estivermos voltados para isso, nós vamos entender que cada um de nós vai ter a sua vida, seu progresso, seu aprendizado. E tudo bem? Torcer para que eles se dê bem. Né? Entendeu? Verdade. Vamos, Rodrigo, fazer mais um intervalinho aí e voltar com o momento de Gavalho. O pessoal está arrebentando aqui nas perguntas, tudo, mas já estamos chegando no processo de encerramento. O Piero falou que eu estou... Bacana ter um debate entre eles. Estão tá conversando entre eles aqui mesmo. Legal. É interessante, porque... É bom? O Piero falou, o Rodrigo está provocativo hoje. Tem que tirar da zona de conforto. Não, esse é o exemplo que Jesus... Você vê como é que se manter no caminho, né, é uma luta, é uma tarefa, é uma batalha. E o legal dessas perguntas do Aécio, que nos tira da zona de conforto. Né, que traz para reflexão. Né? Se ficar só no status quo, né, não traz para reflexão. Vamos comerciar. Então. No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Só lembrando aqui, mais uma vez, antes da gente entrar no nosso momento Gigavale, dos eventos que nós teremos. Então, como nós falamos antes, no dia 13 agora, nós teremos, dia 13 que é sábado que vem, teremos aí a peça de teatro, né? Um pelo outro, dois amigos, dois irmãos. Às 20 horas no Teatro Colinas. Dia 12, nós teremos o André Chiarini falando sobre a lei do amor lá na tenda de Umbanda Mãe Maria. Dia 12, na sexta-feira que vem. Dia 13, nós teremos o André lá na AME, né? A palestra será Reencarnação à Luz do Espiritismo. Então, o André Chiarini, que é lá da cidade de Itapira,

lá da Fraternidade Paulo de Tarso, hoje vai ter festa, viu, Jorge? Hoje, dia 7, é o aniversário da Marta Mara Pinto, que é presidente da casa lá. Ela acredita que vai fechar ali a Cassimiro de Abreu. Vai fechar, para... então, vai fechar a rua inteira, né? E a... é. ou ali na Cidade de Jardim, onde ela mora também. É. Hoje também a Marizene da Silva, lá do podcast. Hoje também a Neuri Schneider. No dia 8, o Marcelo Barbosa. No dia 8, a Marina Souza. E no dia 12, o Bruno Serafim. Bacana. Aqui conosco, quem faz aniversário, como nós já falamos hoje, a Gisele de Itaberá faz aniversário hoje. Quem faz aniversário amanhã é a Hortência, lá de Bauru, irmã da Antônia Varotto. Dia 9, professor Arnaldo Dalpino, também faz aniversário. Dia 10 é aniversário de casamento da Camila e do Rodrigo. Quanto tempo faz já, Rodrigo? 9 anos. Nossa senhora, parece 9 que foi anos. Esse dia, né? Naquela época, ainda podia fazendo... Naquela época ainda podia soltar foguete, lembra? Quando a gente tava fazendo escola de aprendiz, a gente tava namorando ainda lá pro Noed. É. Tava fazendo escola de aprendiz em 2012 pra 2013 ali. Vamos lá, eu que fiz o casamento do Rodrigo e da Camila, né? Foi 2016. E naquela época ainda podia soltar foguete, só que era de noite. 2016, é. Foi. Na hora que soltou os foguetes, coitado das garças, saíram igual maluco lá pra cima voando. Pra saiu voando. Naquela época ainda podia, senão eles iam ser presos os dois. Verdade. Né? Verdade. É... Mas agora você não pode mais fazer casamento, né? Porque agora tem faculdade de teologia e espírita, daqui a pouco, né? Só porque... quem tiver formado só que vai poder fazer. Só quem tem diploma de espiritismo vai poder fazer, né? E tem que pagar, que eu já, né, fiz uns casamentos. O primeiro casamento que eu fiz, assim, que foi registrado no cartório, foi o seu. Eu já tinha feito muitos casamentos, mas o primeiro que foi eu, que fui o... Como é que chama o cara que faz? É, juiz de paz também, né? É. Também foi um juiz de paz também no do Rodrigo. Fiz o casamento civil também dele. Né? Foi. E foi lá registrar no cartório. Foi. Foi um casamento, e foi um casamento estritamente espírita. Casamento espírita. Que tava... O convite tinha Chico Mariana, Xavier, tinha tudo. Todo mundo lá. Aí o pessoal fala, mas não tem casamento. Então eu faço do jeito que eu quiser. Vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo, vai dar incorporação, vai ter psicografia. Agora tem o casamento lá da nossa amiga lá de Guararema, que eu fui fazer lá em Caraguatatuba também. A Fernanda recebeu a mensagem espiritual do pai dela e leu lá no casamento. Que legal, espiritual. Nossa, que animal. Legal. O meu, a Ivanilde, né, deu passividade lá também. É. Agora, como estão falando na Faculdade de Teologia e Espírita, de repente, lá daqui a pouco, só quem fez teologia vai poder fazer. É, e o médio também vai ter que ter faculdade agora, diploma, para poder trabalhar, né? Absurdo isso. É um absurdo. É. A Liana, filha do Marcos Sugai, vai fazer aniversário dia 11, né? Então são esses aniversariantes aí que nós temos aí durante a semana. Lembrando que o primeiro casamento que eu fui foi o Rui que fez. Aí eu aprendi com ele, saí falando aí por aí. O Edson também faz. Faz casamento também. O Edson também faz casamento. Não, mas O Carlinhos também, só tem padre aqui, ó. Então só tem até padre. O Carlinhos faz, o negócio não tá muito prestando. Não, né, Jorge? Tá viu, Jorge? Nós fazemos também velório, né, Jorge? Velório, aniversário, nascimento, todas essas coisas. Quem quiser fazer velório, podemos se agendar, isso, né? Tem que deixar escrito. É o aniversário. Aniversário pra cá ou pra cá ou pra lá, né? Deixa eu falar do aniversário. Eu não gosto de falar de morte, não, porque morte é a última coisa que eu quero ver na minha vida. É aniversário pro lado de lá, pô, não é? Aniversário pro lado de lá? Deixa eu falar do aniversário da Roberta, sobrinha da Eli da Silva, que está morando no Canadá. Dia 10, né? Que faz dia 10. Isso. Bom? E antes da gente falar ali, eu queria também... Deixa eu mostrar aqui. Vamos ver se aparece aí. Agora sim. Vamos ver se aparece aí, Jorge. Vê aí se apareceu aí. Não, opa. Apareceu... Olá. A menina, quem tá na né? tela? Olha aí. Ah, ela quem tá na tela? Com a mamadeira na boca. É aniversariante hoje. Tá fazendo aniversário hoje. Alana. Só mas... Porque agora tá fazendo 11 anos, né? 11 anos. Olha, ela tava aí com uns 2 anos, sei lá, 2 anos. Vamos ver se dá pra aumentar aqui. Vamos ver se consigo aumentar. Olha que legal. Assistindo o programa 670. Olha. Quem que era a Sônia e quem que é o outro lá? É o Roberto Wagner. Roberto Wagner. Olha lá. E a Sônia. E a Sônia. Olha, esse dia foi o dia que a Sônia deixou o grão de bico pegar fogo lá na casa dela, será? Eu acho que foi. Né? Que ela saiu correndo para conversar com o Roberto Wagner da casa dela, deixou o grão de bico. Quando chegou lá, tinha queimado panela lá, de pressão. Aí eu consegui aumentar. Olha lá. E foi nesse dia que... Nesse dia que a Sônia falou, olha, tem uma senhora de cor aí, e que era a mãe de leite. Naquela época tinha a mãe de leite, né? É. Olha que legal. E o programa 670, a gente está no 1024. Era sobre o programa Por Que Me Tornei Espírita, por Roberto Wagner. Olha eu lá com o cabelo e barba. Nossa. Eu encontrei com ele a semana passada com o Roberto Wagner. Falei, Roberto, você precisa ir lá no programa. Não, mas vocês falam tudo aquilo que eu estou aprendendo. Então, um grande abraço para o Roberto Wagner. Grande radialista aqui em São José dos Campos. E a gente manda um feliz aniversário para a Lana também. Muita paz, muita alegria no coração dela, né? Não tem mais o programa dele, fora de sério. O melhor programa da cidade. Filha do Marcos Gaio Gama. Na Bandeirante, o programa dele era o primeiro em audiência, depois o segundo era o Vivência Espírita. Olha só, só tinha dois programas. Só tinha os dois programas. Só tinha os dois. Tinha um programa esportivo que era muito tradicional, tinha vários programas lá. Não, né? Lá a grade era. Mas o nosso era. Tinha dois atendentes de telefone. Nós tínhamos cinco atendentes no telefone. Cinco? Às vezes sete. Sete atendentes de telefone? Sete atendentes. Meu Deus, a coisa. Tinha quatro ramais, né, Rolino? Não. Caramba. Meu Deus. Pra atender o telefone. Era aquela busca automática, né? Você ligava no... e outra. Época que o pessoal escutava rádio, né? Era. Agora o pessoal só escuta agora Spotify. Ninguém ouve mais rádio. Só escuta o Vivência Espírita no Spotify. Ninguém ouve mais rádio. Que agora ficou um tempinho fora, o pessoal já só reclamou para mim aqui já. Saiu que o nosso programa ele vai pro podcast do Spotify. Aí o pessoal já reclamou: Rodrigo, não tá atualizando live. E você sabe quantas pessoas por minuto ouviam o nosso programa? 7 mil pessoas. 7 mil pessoas. Isso segundo o Ibope, né, Jorge? Dali Bop, né? E é aqui, vamos então para a hora da dica. Só tá errado aí que tá o Carlinhos aí. Carlinhos, você que vai dar a dica hoje? Pode ser. Posso dar sim. Deixa eu colocar ali a dica aí é do convidado. É o convidado do dia que dá a dica, não é você, não, Carlinhos? Tá parecendo você que dá a dica hoje. Então vamos lá. Esse privilégio do convidado. Edson, que dica você dá aí para os nossos ouvintes? Que sugestão você dá de livro ou sugestão de filme para o pessoal pode sobre ser um o trecho, tema? Uma leitura de um trecho? Claro. Eu trouxe esse trecho que é de Meimei, pelo Chico Xavier. Qual o livro? O livro Amizade, que acho que está muito atual, né? Amizade. Muito bom. Para auxiliar na extinção das trevas de espírito, ninguém te pede espetáculos de grandeza. Basta disponha a estender essa ou aquela migalha de amor num raio de luz. Essa é a dica. Muito bom. Meimei. Pelo livro Amizade, Chico Xavier. Legal, vou colocar o link aqui para o pessoal ouvir. Quer dizer, ouvirão. O link para o pessoal adquirir o livro também, tá? Vou colocar aqui. E agora, vamos para colocar aqui. Peraí. Colocar aí a imagem, né, do dia. Deixa eu só inverter aqui. Vamos ver se aparece. Não. Não apareceu, parar, transmitir. Agora vai. A imagem aí criada pela inteligência artificial de hoje, né? Olha que legal lá, Edson. Olha lá. A imagem criada. E já tá no nosso Instagram. O que você achou, Edson? Achei emocionante. Espero que quando a gente desencarnar tenha uma estrada dessa, né? Já tá no nosso Instagram. Agora, se eles apagar a luz dessa estrada aí, já ferrou com tudo. Vai virar uma escuridão danada. É o caminho. É o caminho da luz. Ó. Uhum. É? Mas caminho da luz. Acaba no beiro do morro lá. Só não pode pular, cair, né? Então, mas é o caminho. Mas alguém tá esperando lá do outro lado, tá vendo? É o caminho da luz. A pessoa vai ter que saber voar para chegar lá. Então, se você quiser ver essa imagem com. Ali, né, quiser ver essa imagem com qualidade, entra aí no nosso Instagram e siga nosso Instagram também. Tá. Já bonito. Tá lá. Vivência Espírita, tudo junto. Entra no nosso Instagram aí que já tá postada essa imagem lá. Curta, compartilhe, né, e ajude a gente a curtir também esse programa, né? É o, favor, o Vivência Espírita aqui também. Então já deixo aqui agradecimento a todos os vivencianos. A gente vai depois vai passar aí também. Eu não sei se você vai querer fazer mais perguntas. Não dá mais tempo. A gente tem que encerrar. O pessoal está entrando aqui conversando. Está um debate entre o Marcos e o Tic Teco aqui. Está muito legal então também. Então deixa eu falar o resultado da enquete. O resultado da enquete é que você já se sentiu amparado pela espiritualidade em um momento de grande dificuldade? É, e 110 votos, né, a gente agradece a participação aqui, e 97% falou que sim e 3% falou que não. Né, que, ou seja, a maioria acredita que já sentiu em amparo da espiritualidade em um momento de grande dificuldade. A gente agradece aqui os nossos principais fãs até agora, atualizado aqui no momento. Deixa eu atualizar aqui para não falar besteira. Mas agora, nesse momento, nesse recorte aqui, o primeiro foi o Marcos Sugai, que mais interagiu aqui com a gente, com 225 pontos. A Antônia Varotto, o nosso amigo Ed Moreno aqui, ficou em terceiro lugar. Depois vem o Tico e Teco aí, que ele e o Marcos aí estão discutindo aí, tá muito bom o bate-papo aqui. O Bessa também tá aqui em quinto, a Aécio em sexto, a Yolanda em sétimo, o Gessi Abra em oitavo e a Sônia nono e o José Magalhães em décimo aqui colocado aqui nos principais. O que, que eles ganham? Eles ganham um troféu joinha. Cara dele, o Marcos. Dele. Marcos tá aqui em primeiro lugar. Agora falar que tá em primeiro lugar e você não ganha nada, não adianta nada, Marcos. Não, mas ele vai ter ganha assim nossa uma... gratidão, pô. É. Ganha nossa ele gratidão. Vai ter um bilhetinho pra chegada lá. Uhum. Tem um desconto no Karma. Uhum. Tem um desconto. Aí, podia lançar isso, né? Desconto no Karma. Uhum. Vai ter um desconto no débito aí. É brincadeira, Marcos. Te agradece aí a participação de todos vocês e também até o próximo programa às 8 horas. Jorge? Ô, é pra acabar? Esse programa? Pô, é, né? São 11 horas e então, 3 minutos. Então, tá na hora. Meu Deus. Fazer oração? É. O Edson faz oração final depois. É, olha só. Pessoal, obrigado, viu? Obrigado aí pela participação de vocês, pelas colocações, pelas perguntas. Nós aqui somos iguais a vocês. Então, muitas vezes a gente discorda do que vocês falaram, como vocês também discordam do que a gente fala. Então, não, ninguém aqui é diferente, ninguém aqui é melhor do que ninguém. É, a diferença nossa para vocês aqui é que o microfone está com a gente. A facilidade deu para perceber, né, Jorge? É. Como é que nós somos, né? É, exatamente. Que o microfone está aqui. Então, a gente fala um monte de coisa. Porque se o microfone estivesse com vocês, provavelmente era vocês que estavam falando, né? Então, obrigado. Né? Peço a vocês que, por favor, divulguem o nosso programa, porque a gente já está aqui há 21 anos e fazendo tudo que a gente pode fazer para manter, né? Para continuar com o programa o tempo que a gente puder. Né? Mas vocês podem olhar para mim e para o Rui, que a gente já está meio velhinho, já está. Há 21 anos atrás a gente estava bem melhor. O Edson também, ó. O Edson está menor até, vocês já perceberam? O Edson está menorzinho do que era antes. Há 21 anos atrás, quando ele vinha no programa, ele era maior. Agora eu olhei e vi aquele hominho ali fora. Falei, quem será tá que é? Ficando concentrado. Chegando perto, eu vi que era o Edson. E tinha cabelo preto, né? É, cabelo. Tinha cabelo. Cabelo preto. Tinha cabelo, tinha preto. Então, hoje já vai ficando diferença. Tem o Rodrigo aí que... Se quiser, eu passo o QR Code. Uhum. Tem o Rodrigo aí que... Para manter a linha, para manter a continuidade. Ele que então, ajuda a nossa média de idade. É. Então, por favor, divulgue o nosso programa, multipliquem aí essa união que a gente tem. A gente sabe que a gente depende de vocês para estar aí para frente, né? Hoje, dia 7 de setembro, né? 7 de feriado, Ed, você já ouviu falar que... Estava demorando. E tem desfile lá nascendo a cidade, né? É. que olho azul em gente feia é igual feriado final de semana, não adianta nada. Não serve pra nada. Não serve pra nada, entendeu? Não ia ficar sem falar isso, porque tem meu amigo aqui dos olhos azuis, né? Do lado. Né? Mas o dia 7 de setembro, hoje, o que que diz aqui a nossa mensagem? Palavras de luz de Francisco Cândido Xavier e Emmanuel. As conquistas de agora representam a soma dos esforços de antanho. E a civilização é a grande oficina onde cada um deixa estereotipada a própria obra. Emmanuel, capítulo 17, sobre os animais. Muito obrigado, então, pela participação de todos. Até a próxima semana. Quem estará conosco aqui, Rui? Próxima semana, nós teremos aqui a Márcia Romero falando sobre Setembro Amarelo na Visão Espírita. E eu quero parabenizá-la. Ontem eu estive na palestra que ela fez lá no Podtaço. Muito boa a palestra da Márcia Romero. E eu não sabia que ela tinha sido minha aluna da escola de aprendiz. Faz muito tempo, viu? Uhum. Mas a Márcia até que não é daquelas que teve, porque teve gente aí que está muito mais antigo que foi aluno seu. Né? Mas um grande abraço para a Márcia e até domingo. Nós aguardamos ela com muita ansiedade aqui no nosso programa Vivência Espírita. Rodrigo? Parece que vai ter aí também vai ter um workshop de Setembro Amarelo aí pela Francisca Júlia, que eles vão usar o estúdio aqui também, uhum. né? Uhum. O Daniel lá pediu emprestado o estúdio aí para fazer um workshop aí. Então vai ter acho que dia 15, alguma coisa assim de... Vai ser a semana toda de palestras, né? Até eles, uhum. a gente falou que tinha alguns dias aqui que não dava certo. Pode ver que eles se equacionavam. Mas eu acho que vai... Acho que dia 27 ou 29. Não. Vai ter, mas parece que vai ter sim. Eles vão conseguir encaixar aí. Uhum. E vão fazer essa semana e vão dar um workshop aí aqui pelo nosso amigo. Usando o estúdio, Chico Xavier. Do CVV, que era muito participativo com a gente, era o Carbone, né? Que era, Alberto sim, Carbone. Alberto Carbone, mas faleceu e hoje. E não é, não é mais amigo? É, eu entrei em contato com o CVV, disseram que iam ver, e não viram nada, né? Realmente, vocês podem procurar aqui para o Alberto Carbone, os programas dele foram ótimos também aqui sobre esse Setembro Amarelo. Ele que sempre vinha aqui e participava do mês de Setembro Amarelo. Mas quero então voltar a deixar o convite para vocês da campanha, né? Da campanha não, do encontro dos amigos de Chico Xavier, que vai ser dia 25 a 26 ali, 24, 25, 26 de outubro. E dia 10 agora, Araçatuba, é o dia mundial do Setembro Amarelo, tá? Ó, é 10. Legal. Legal. Então é isso. Carlinhos? Eu gostaria de agradecer à família vivenciana o carinho com que fui acolhido novamente. Agradecer realmente, porque toca-nos o coração saber que nós somos queridos e nada fazemos para conquistar isso a não ser levar esse grande amor e carinho que o programa Vivência Espírita há 21 anos vem ensaiando para que nós consigamos atingir os nossos objetivos nessa caminhada. Desejo a todos um maravilhoso domingo em família, porque família é a base da sociedade. Com o seu macarrão com frango ou seu cardápio preferido, como o Jorge disse, no sábado que vem, se vocês quiserem, nós vamos passar a receita o macarrão com frango, só que eu faço macarrão com frango macho, que eu coloco um bocado de pimenta, que é delicioso, porque faz com que a gente sinta vontade de comer mais. Obrigado, Jorge. Obrigado, Rui. Obrigado, Edson Figueiredo, pelo teu carinho e pela tua disponibilidade em vir conosco. E obrigado, Rodrigo. Obrigado por você ser tão polêmico como sempre é. Não adianta fugir do trabalho não, Carlinhos. É. Porque a lei divina, ela vem cobrar. Com certeza. A dívida está ativa. A lei divina vem cobrar. Se não encontra trabalhando... Oi? Passo foice. Agradecer o Tião também que está aqui. O Tião Varoto que está aqui conosco, que esse cientista do INPE que abre mão do seu domingo para participar conosco desse momento maravilhoso. E agradecer ao Luiz Fernando, que nos deu esse livro aqui com palavras que tocam a alma, que são mensagens pequenas e maravilhosas para serem lidas. E a partir da semana que vem, Luiz Fernando, eu já vou começar a ler o ensaio da gratidão, com certeza. Deus abençoe a todos, fiquemos na paz, na luz e no amor de Jesus, hoje e sempre. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Edson, meu irmão, suas conclusões finais e uma prece para nós, por favor. Se for mediúnica também pode fazer, não se preocupe. Eu agradeço profundamente, né, todo esse grupo aqui de amigos que me faz sair daqui me sentindo muito melhor do que quando aqui cheguei, né? E aos que estão nos acompanhando nos canais, YouTube, WhatsApp, o meu agradecimento. E nesse instante, então, nós vamos nos recolher intimamente, sentindo toda essa energia da espiritualidade amiga, que nesse dia importante não poderia deixar de ser um dia comemorativo, em que as cores da bandeira tremulam, em que a ordem e o progresso se faz cada vez mais necessário, em que a liberdade de expressão precisa ser cada vez amparada, porque não podemos alegar o desconhecimento do que já aprendemos, do que já presenciamos, do que já vivemos e convivemos nessa terra bendita chamada Brasil. Por isso, é coração do mundo, pois aqui se processa as transformações necessárias a formarmos uma humanidade mais coesa, mais solidária, onde a fraternidade possa se expandir cada vez mais nos corações, levando a luz, levando a calma, energias de ternura possa abrandar os corações. E nesse instante, com certeza, aqui foi falado na noite de hoje a palavra representando Tiradentes, Inconfidentes, a mensagem conclamando-nos a sentir em nós, em nossos corações, o dever de transmitir aos outros, através de exemplos, que estamos no caminho, porque o caminho da liberdade é Jesus, que nos equilibra, que ilumina, nos consola, nos amando, sem restrições e exigências, para sermos um povo fraterno. Agradeço nesse instante a toda essa equipe que aqui está, nesse trabalho árduo, que além de tudo é tranquilo e sereno, pois há abertura para as opiniões todas. Senhor Jesus, que a Terra Brasil seja de luz, de amor e de entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Abençoada pelo céu.